Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. É mentira! Aqui é o Gilmar do efaixas.com e o meu site é muito mais velho do que o site do Jovem Nerd. 13 dias só. Olha aí! Muito bom, lá dos primórdios. O efaixas nasceu no dia 1º de abril de 2002. E o Jovem Nerd? Jovem Nerd é 14 de abril de 2002, olha aí. Então chupa, o meu é muito mais velho do que o seu. Aqui é o Átila e eu duvido até de mim mesmo. Aqui é o Azaghal. Como sempre. Muito bem, nerds! Estamos aqui com a presença do Gilmar Lopes do Efaixas exatamente para falar sobre fake news! Tem que fazer biquinho para falar? Você, Átila, é fake news. Nós estamos vivendo uma era da desinformação, cara. O que tem de notícias falsas? A notícia falsa... e-mail, antes de mais nada. E-mail. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Olha aí, depois de duas semanas de completa zona aqui. Estava numa zona, tá demais. Tá demais. Está restaurada a ordem na leitura de e-mail. Muito bem, Azaghal, vamos começar falando do aplicativo da 99. Ó. Você conhece, todo mundo conhece, muita gente usa o 99 para ir e vir. Mas vamos falar de uma função específica para você que vai usar o 99 a trabalho. Tem uma forma fácil de você pedir reembolso pro seu patrão. Oh. E você que é patrão, uma forma muito fácil de você receber ordenadamente os pedidos de reembolso pro seu funcionário que usou 99 em função de trabalho. É o seguinte, é muito mais fácil de controlar todos os recibos e garante que nenhuma corrida seja esquecida de ser reembolsada. Do lado do empreendedor, facilita o controle de gastos e a gestão dos pagamentos, além de reduzir o tempo, óbvio, para você fazer esse controle. É o seguinte, você que usou para fazer o reembolso, vá lá no seu aplicativo 99, vai no menuzinho do perfil e clique em acessar histórico de corridas. Todo mundo sabe fazer isso, é bem fácil. Aí você escolhe a corrida que você quer pedir reembolso, clique em enviar e coloca o e-mail do responsável de reembolso da empresa. Às vezes é o e-mail do teu chefe direto, às vezes é o e-mail do financeiro, etc. É só botar o e-mail diretamente do aplicativo. Você não tem que fazer print screen, pegar no teu e-mail para remandar. Faz assim que terminou a corrida. Terminou a corrida, você vai lá, entra no menuzinho, vai no histórico de corridas e manda diretamente pro e-mail da pessoa que vai te mandar o reembolso. Muito fácil. Olha só, os caras estão trabalhando para facilitar a vida de todos nós que usamos o aplicativo 99. Fácil e rápido, processo simples para os funcionários e para os patrões. Muito bem, Azaghal! Baixa isso, você ainda não usou, cara? Baixa o aplicativo 99 agora. É de graça. Quer dizer, não as corridas. O aplicativo é de graça. As corridas tu pede reembolso, rapaz. E hoje, a última sexta-feira do mês, nós vamos ter Nerdcast Empreendedor na sua timeline. E o papo hoje tá muito, muito maneiro. Presta atenção. Nós conversamos com Frederico Trajano, Azaghal. Quem é Frederico Trajano? Quem é Frederico Trajano? Ele é o CEO da Magazine Luiza. Um dos maiores e-commerces. Aliás, um dos maiores varejistas do Brasil, incluindo o e-commerce. O Frederico, ele é terceira geração de uma empresa familiar. Sim. E aí normalmente você pensa assim, ah, empresa familiar, o cara herda a empresa, tá tudo certo, tá tudo feito. A história maneira do Frederico é o mais cara... Mais ou menos, né? Porque normalmente quando o cara herda a terceira geração é pra destruir. Já destrói, né? Ó, a responsabilidade. Mas o maneiro desse papo é que o Frederico foi um cara que conquistou o seu lugar na empresa. Um cara que empreendeu dentro da própria empresa. 17 anos atrás, o cara, com 20 e poucos anos de idade, decidiu implementar o e-commerce dentro da Magazine Luiza. O varejo que existia desde a década de 50, Azaghal. Uma coisa, tipo assim, é um desafio. Você não tá começando o negócio do zero. Você tá pegando uma roda que já girou muito. E o cara pegou esse desafio e ele que implementou. E hoje o e-commerce é uma faceta, uma das facetas mais importantes, segundo o Magazine Luiza, né? Pra continuar sendo relevante e um dos maiores varejistas do Brasil. Então é muito maneiro. Vale a pena você ouvir essa história de alguém que, mesmo herdando uma empresa, soube empreender dentro dela e revolucionar a forma como a empresa funcionava. Muito maneiro o papo. Já está aí na sua timeline. E lembrando que o Nerdcast Empreendedor é trazido pelo meusucesso.com, a sua escola de insights e negócios. Aliás, esse é o objetivo do meusucesso.com e por isso que ele está aqui em parceria com o Jovem Nerd, para você se inspirar em grandes empreendedores e entender essas trajetórias e como você pode aplicar essa inspiração e ensinamentos na sua própria vida, na sua própria empresa, no seu próprio empreendimento. Então, escuta lá que tá muito, muito maneiro. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails, o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 20 novos boatos por dia. Azaghal, muitas pessoas doando sangue, aliás, pedidos de doação de sangue com um link no post, se você puder ajudar diretamente. O Willey Cancela tem um link com as informações aí. E também para o Ivo Gomes Jr., também pedindo doações de sangue no nome dele. Clique no link do post para ver se você pode doar diretamente para essas pessoas. Normalmente, quando se pede, é uma matéria de urgência. Fora isso, quero agradecer ao Nairan Menezes, a Fernanda Akiyama, ao Cláudio Pereira Júnior, ao Luiz Gustavo Rezende, ao Ivan Lucas Pedrosa, Heloísa Torrezan, Caio Zitelli e Iago Salles, que doaram sangue anonimamente e também salvaram vidas. Muito obrigado, galera. Anonimamente, porque tá aqui, né? É, mas é que você não sabe pra qual é o... né? Não sabe pra quem vai, entendeu? Anonimamente, como faz isso? Você doa em casa e joga no banco de sangue? Ele doou para um... Não, ele você tira o sangue em casa num saco ziplock e joga. Passa de carro acelerando. Escalpo solidário, a galera que doa cabelos: Alana Vilela, Ivan Pinatti, Vinícius Carvalho, Mariana Rudy e Tainara Taster. Muito obrigado a todos vocês que doaram cabelos. Bom, e vocês que doam sangue, doam medulas e são doadores, e doam córneas e doam coisas. Muito obrigado, muito importante, gente. Vamos lá para as artes dos fãs da Zagal. Essa semana tivemos muitas. Caraca, olha. Muitas, a galera se empolgou. Impressionante. Temos Rick and Morty por Alexandre Domingos da Silva. Muito maneiro. Temos Harold and Morty por Igor Silva. Uh-huh. Tem Jovem Léo e Asa Fátio. Ah, olha aí. Olha esses dois criando asa. Por Evismar Almeida. O Léo deu uma chorada que não tinha artes com ele. Toma. 5 anos editando Nerdcast. Tem toma Rick aí. E Morty por Franklin Fernandes. Tem outro Rick e Morty. Rick, o prisioneiro da Federação Galáctica, por Franklin Fernandes. Muito bom. O maneiríssimo. Ele mandou 2, né, na verdade. Uhum. Temos Rick Léo e Jovem Mori por Alexandre de Lima. Olha aí. Temos Léo Lopes. Olha aí, Léo. Mauro Costa, demais. Toma. Temos Jovem Nerd por Jesse Alves e o Demolidor Radaeli narra A Revenge of a Blind por Anderson Souza Lourenço. Muito maneiro. Tem muitas outras artes. Essa semana teve um número excedente de artes, então confira elas aí no aplicativo, no post. Dê um page view pro muito Jovem Nerd. Bom. Alan Chaves, 30 anos, ilustrador, freelancer, tatuador e arte educador. Recife, Pernambuco. Bom dia, boa tarde, noite, nerds. Esse deve ser o meu 11º ou 12º e-mail, pois sempre envio alguma arte em seguida do e-mail escrito. Olha aí. Legal. Queria só adicionar 2 curiosidades sobre Rick and Morty, que achei que faltaram no último Nerdcast. A primeira é dentro da série, sobre o episódio Total Recall, mencionado pelo Gaveta em 1 hora e 22 minutos. Boa. Dos parasitas que implantam as memórias. É muito bom. O Sr. Bunda Cagada, ou Mr. Poopy Butthole, aparece em todas as cenas da abertura desse episódio, como se sempre estivesse lá. Caraca, não notei isso. O que cria uma dúvida sobre o personagem assim que ele aparece no episódio. É interessante ele aparecer, né? Como se ele sempre estivesse lá. A teoria é que ele é o verme principal. Original. É. E ele nunca foi descoberto. Sim. Caraca, isso é foda. Muito bom. Já a segunda curiosidade é sobre um jogo de celulares free no formato de jogos Pokémon portátil da Nintendo e que você captura vários Mortys. como se eles fossem monstrinhos. Inclusive, tem vários tipos de Mori, pedra, papel e tesoura, que dão vantagens contra outros Moris. Os três primeiros que capturei no jogo foram o Mori mal clonado, que é o Mori todo torto, com veia saltando pelo corpo, olhos esbugalhados, um pra cada lado. O Mori com gola V, que é autoexplicativo. E o Mori feto, que é um feto flutuante do Mori ainda em movimento, cara, esse desenho. Fora uma variedade de mais de 100 Moris bizarros. Tem o Mori martelo. Mori martelo. Dela. Parece um desenho. Caraca, o jogo tem direito aos berros desesperados e piadinhas durante as batalhas sobre bater em outros Moris e ser crueldade. Pra quem curte Rick and Morty e RPG no estilo de turno, é bem divertido. É, o nome do jogo é Pocket Moris. Excelente. Quem não conhece, baixo. Marcos Moraes, 36 anos, 3D Artist Freelancer. Olha aí. Rolante, Rio Grande do Sul. Salve, nerd. Esse não é o meu primeiro e-mail, caro Azaghal. Ok. Tá vendo? Acabou essa bagunça aqui. Agora tem que botar. É assim que se disciplina um povo. Até esta última sexta-feira, dia 20 de outubro, dia em que foi ao ar o Nerdcast sobre o desenho animado, eu não havia dado a devida atenção a Rick and Morty. Olha. Rick and Morty passou por um problema recentemente. Aqui no Brasil, não sei se no resto do mundo, okay, pouca gente conhecia. Certo. Aí, as poucas pessoas conheciam, começaram a falar pra caralho, assista, é. E muita gente conheceu. Sim. Aí a galera, uma galera hipster que gostava de ser exclusivo, desde o início, começou a ficar putinho com os novos fãs. Ah, isso sempre acontece. E aí, começa, e aí algumas pessoas assistiram e não gostaram. É, que acontece, normal. E aí a pessoa, aí essa turminha putinha fala comigo aquele negócio, você não gostou porque você não é inteligente o suficiente pra gostar. Porra, não é possível, mas, cara. Internet, né? Não gostou, uma pena, o desenho é legal, mas... É, exato. Eu não gosto de um monte de coisa que eu queria gostar, então... Você até queria gostar. Continuando em mim, nosso amigo. Confesso que assisti o primeiro episódio na Netflix, Paga Nós, tempos atrás, mas na época não... Achei chato pra cacete e nem terminei de assistir o piloto. Mas você sabe o que isso aconteceu comigo também? Todo mundo falando, tá que assisti. Aí eu assisti o primeiro episódio, achei ok. E fiquei um tempão sem ver mais nada. Eu só fui ver depois, entendeu? O primeiro episódio não é o conquistador de audiência mesmo. Fiquei me perguntando depois disso. O que é que as pessoas veem nesse desenho? Pois pra mim, pelo menos, tinha causado uma certa irritação que eu não sabia explicar. Abandonei a ideia de assistir os outros episódios ou mesmo finalizar o piloto. E fui maratonar Steven Universe. Tá vendo aí? Isso já é chato. Esse eu nunca vi. É, então. É porque aí é do brother, é um brother de... Eles são brothers. Bom pra eles. Na última sexta-feira, então, após o Nerdcast, fiquei curioso e fui ver o motivo dessa bagaça ser tão legal. Iniciei uma maratona disposto a ver se realmente o desenho era ótimo. E eu é que estava a pá virada. O primeiro episódio não me pegou, mas a partir do segundo eu já comecei a olhar com outros olhos. Mas foi no episódio da Unit, na segunda temporada, que o desenho me pegou. Cara, demorou. A vantagem é que são episódios de 20 minutos. Exato, você maratona rapidinho uma temporada em, sei lá, 3 horas máximo. Isso é uma vantagem monstra. Exato. No final, especificamente, quando ele tenta se matar na garagem ao som de Chaos, Chaos, Do You Feel It? É sinistro, cara. Essa cena é sinistra demais. Minha cabeça explodiu. Eu já conhecia a música, mas não foi apenas por isso. A profundidade do episódio, as questões emocionais envolvidas, a crítica social gritante sobre a humanidade e o caos, a derrota do personagem naquele momento e a seriedade dos acontecimentos dentro de um desenho animado me cativou. É foda, porque o desenho é engraçado. Tipo assim, Rick and Morty é comédia. Sim. A gente ri o tempo todo. Essa parte não é engraçada. É, o comédia é um humor negro, né? É, mas essa parte é só negra. Caralho, é muito sinistro, cara. É muito denso pra um desenho animado. Ali naquele momento, Rick and Morty me conquistou. Dali pra frente, foi um episódio atrás do outro até a segunda temporada terminar maravilhosamente ao som de Hurt, do Johnny Cash. É. Na versão do Nine Inch Nails. Na verdade, a música é do Nine Inch Nails. É, original, exatamente. Então Johnny Cash gravou. Hoje é domingo, dia 22, e eu estou na terceira temporada, para ser mais exato, no episódio 5, e pretendo terminar ainda hoje a temporada completa, que é uma moleza, porque são 20 minutos. Exato. É muita coisa que acontece em 20 minutos num desenho. Muita isso é que é sinistro. É muita coisa. Por isso você tem que ver de novo, né, cara? Não sei se as outras pessoas tiveram o mesmo estranhamento que eu tive na primeira vez que tentei assistir e acabei desistindo. Eu tive também. Mas foi uma grata surpresa ter dado essa chance ao desenho. Maneiro, cara. A loucura, a comédia, o nonsense são turbinas que impulsionam Rick and Morty. Mas as questões filosóficas e as críticas sociais escancaradas e muitas vezes sutis são o que fazem desse desenho uma obra de arte. Não vou me aprofundar no e-mail, até porque não tenho as palavras certas para descrever Rick and Morty. Ele gostou mesmo. De forma a me fazer parecer inteligente. Mas escrevo como alguém que não havia gostado de início, até por não ter insistido um pouco mais ou não ter dado a devida atenção, mas que ficou muito, muito grato por ter tido o impulso necessário para assistir graças ao Nerdcast. Olha que legal, muito bom. Valeu, Garela, um grande abraço. Paga nós, Rick and Morty. Bianca Lima, 25 anos, UX Designer, São Paulo, SP. Hello, Nerdcasters, tudo bom? Como esse não é o meu primeiro e-mail, resolvi mandar um para adicionar algo à conversa de Rick and Morty, pois sou muito fã da série Vídeo Anexo. Nossa, ela fez uma tatuagem. Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die, come watch TV. Caraca, cara! Mano, era um ribbon, assim, em volta de uma televisão, cara. Vocês podem ver se vocês tiverem com a aplicativo. Exato, vocês estão vendo? Olha aí que sinistro. Bom, ela é mesmo fã. Sinistro? Não é uma boa qualidade uma tatuagem. É porque é uma... Você vai concordar que essa frase niilista não é muito... Não use a palavra niilista. Mas, então... Perdeu. Mas... É um pensamento um pouco, né? Tipo assim, caralho, que merda. Como acho que vi. Mas vamos lá. Em um determinado momento do Nerdcast, alguém falou sobre o episódio Rest and Relaxation, onde o Rick e Morty passam por um detox bruto. Que ambos são tóxicos e que essa toxicidade possui consciência própria. Porém, isso não é 100% verdade. No próprio episódio, o Rick chega à conclusão que a máquina não sabe diferenciar o que é tóxico ou não e acaba usando a própria definição do indivíduo que está no tratamento, o que deixa tudo muito mais interessante. Se quem define o que é tóxico ou não é a pessoa, Rick e Morty tóxicos acabam sendo a versão de tudo o que os personagens odeiam em si mesmos. E não o que eles acham que eventualmente poderia ser descartado. Um exemplo disso é que o Rick tóxico é extremamente apegado ao Morty e sofre muito enquanto o neto toma tiros e grita de dor. Preocupação com o neto não é um traço ruim nem tóxico, mas a concepção daquele Rick é algo que ele odeia. Olha só, ele odeia se preocupar com o Morty, ele odeia gostar do Morty. E como durante a série toda dá a entender que o Rick se odeia muito, foi removido tanta coisa que o Rick tóxico é quase idêntico ao normal. E já o Morty até é, mas nem tanto. Eles possuem uma consciência própria, provavelmente porque eles são plenamente conscientes do que eles odeiam em si mesmos. E como isso é uma coisa bastante difícil de se definir, acaba não existindo nenhum outro ser tóxico racional dentro da máquina. Vou parar por aqui porque senão fico falando durante semanas. Uma dica legal pra quem gosta da série é ver os episódios que o canal Wisecrack fez sobre a temporada, tipo Why Beth Chose Jerry, né? Por que que a Beth escolheu o Jerry? Que fala muito sobre o lado filosófico e psicológico da coisa. E a gente tem até um podcast sobre isso, muito bom pra treinar o inglês. O nome do canal é Wisecrack. Clique. Excelente e-mail. Muito bom, adoro o trabalho de vocês, esperava muito episódio como esse, coraçãozinho, venham coisas de Rick and Morty na Nestor, por favor. Muito bom. Afinal, a Bianca tem uma tatuagem pra gente assistir TV. Você tá julgando? Não, de forma alguma. Não julgue, né? Don't judge. Notícia falsa sempre existiu. E agora ela propaga, é isso que acontece. Muito, muito. E aí, às vezes, até mais do que a notícia verdadeira, né? Principalmente nos grupos de WhatsApp. O cara que vende informação maluca pro WhatsApp é uma coisa inacreditável, cara. A minha conclusão, eu vou soltar minha conclusão e vou embora. É. A minha conclusão é só a confirmação que o ser humano, ele é um beócio. Na sua essência, entendeu? Aham. Uh-huh. É isso, cara. As pessoas são assim, elas querem acreditar em qualquer merda, qualquer idiotice, qualquer... As pessoas querem acreditar. Outro dia mesmo, Jovem Nerd, todo meninão... Caraca, tá aí, tá aí. Olha esse drone na asa do avião. Caralho, cara. Caí no drone. Cardoso já desmentiu, já. Pois é, às vezes tem uma recaída e você vê um negócio impressionante e aí você... Você cai. É tão triste, né? Não, pois é, não. Eu falei, caralho, não acredito que eu caí com 20 anos de curso, cara, porra. O site Museu of Hoax, né, um dos grandes parâmetros aí da internet, ele tem boatos e hoax, né, e notícias falsas do ano 1800 aqui. Ele tem 1700, ele já tem aqui notícias falsas daquela época. Uhum. Lógico, né, não tinha internet naquela época, mas ele já tem casos registrados de notícias falsas circulando desde o século 18. Não, sempre, né, cara? Quer ver um registro de imagem de hoax antigo? É só olhar para aqueles mapas antigos que tem monstro, que tem bicho com cinco patas, orelhas gigantes, não sei o que. Os caras nunca foram para aquele canto, o cara foi, olhou aquele, sei lá, leão marinho nadando ali e falou, não, tem sereia, gigante, lindas. Beowulf, cara, Beowulf era o maior... Ah, o maior contador de história. Mó... Fake news do caralho. Não, Beowulf era um empreendedor, é diferente. É. Só não tinha tantos seguidores como ele tem agora na internet, né? Na internet, o cara com 1 milhão de seguidores aí, ele consegue mudar qualquer coisa na internet. Eu tenho uma história foda de fake news, né? Qual? O dia que eu matei o Eric Marmo, né? Você criou um boato de... Porra, essa história eu já contei aqui várias vezes. Cara, que é verdade. Tem essa história do Eric Marmo. Eu fui na loja de sucos, foi uma fake news offline. Olha aí. E aí eu... Tava com um amigo meu, eu falei, caraca, sinistro aquele acidente. Aí ele, porra, foda. Tinha uma galera em volta, né, comendo e tal. Nessas lojas de suco do Rio de Janeiro, comendo, sei lá, um frango com creme de espinafre. E aí eu, porra, e aí, foda que o Eric Marmo tava lá e morreu, né, cara. E aí, cara, eu vi a galera cochichando e tal, e aí, puta, a noite que segue, né? Uhum. Aquelas noites que não termina nunca, de manhã, a gente volta pra lá, vai tomar café da minha padaria, tá nem comentando que era que o Marco tinha morrido. Caraca, que a notícia voltou em mim. Não, foi o Azaghal, aquele ex-Big Brother aqui, que contou. E foi? Caraca. Depois ele apareceu vivo. Por exemplo, o Chaves, o ator lá que fazia o Chaves, ele morreu muitas vezes, né? Roberto Bolanes morreu. A mais famosa fake news aí do Chaves rolou também offline, na época que a gente estava na escola, sei lá, nos 80, 90, de que todo o elenco do Chaves tinha morrido num acidente de avião. Pois é. Lembra? Acho, tu lembra de ter ouvido isso? Cara, eu ouvi que tanta gente morreu. Não, eu só lembro do pacto do demo da Xuxa. Não, mas a Zagal lembra do negócio da avião. Teve e aí depois teve o terremoto do México. Que matou também. Caralho, não, mas o acidente de avião foi muito forte numa época. E tipo assim, na época, whatever, né? Boato de escola, quem é que vai ir? Como é que você vai desmentir, né? Vai desmentir, não tem internet, tem porra nenhuma. E eu sempre falo, né? Hoje em dia, nós vivemos a época que aquela discussão de bar morre assim que alguém pega, sabe? Ah, fulano tem 50 anos. Não tem, tem 40. Não, tem 50, não, tem 40. E um segundo você pega o Google e você acaba com a... Morre essa discussão. Antigamente você levava pra casa, sabia, essa discussão, e ninguém sabia o resultado. Então, o que eu acho interessante é que você, no E-Farsas, você devota a parte do seu tempo pra desmentir esses boatos, essas falsas notícias e tal, que às vezes, muitas vezes, elas só precisam de uma confirmação rápida. Botão de busca por imagem. Exato. A ideia do site, a ideia do E-Farsas, sempre foi de usar a própria internet como ferramenta pra desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. Uhum. É simples, é só você abrir uma nova janela e dar uma pesquisada, mas é muito mais simples você apenas clicar lá em compartilhar. Então as pessoas colocam assim, eu não sei se é verdade ou não, mas eu tô compartilhando, sabe? Aí já começa a espalhar a história. Gatinhos cultivados em garrafa, hashtag indignado. É verdade. Essa história dos gatinhos bonsai, que eram os gatinhos que eles eram enfiados criados dentro de garrafas, essa história envolveu até o FBI lá nos Estados Unidos. O FBI foi investigar esse site que tinha criado isso. Caraca. E no fim era uma brincadeira que tinha surgido numa universidade lá. Hoje tem gente que acredita acredita nisso, que absurdo! Caraca! Que nem aquele vídeo da águia pegando o bebê também, né? Também é um CGI, né? É uma montagem. É, era um CGI, era algum trabalho de faculdade, de escola, alguma parada assim também, que rodou aí como sendo uma parada mega verdadeira. Tem um caso bastante interessante que eu falo nas minhas palestras, que é justamente, eu palestro em universidade pra turma de jornalismo, né? Pra tentar colocar alguma coisa na cabeça desses novos jornalistas aí, que estão ficando muito preguiçosos. A culpa é do jornalista ou do veículo? Pô, é do prazo, que é muito curto, pois é, né? É, exato. E aí eles têm que entregar alguma coisa, mas é, isso é desculpinha também. No meu trabalho eu tenho que fazer as coisas rápidas e tenho que fazer bem feitas, né? Tem o caso do quando o Papai Papudo morreu. Pra quem não conhece, o Papai Papudo fazia parte da família Bozo, que hoje em dia seria a Carreta Furacão, por exemplo. Caraca, Papai Papudo. E aí o Papai Papudo, quando ele morreu, os jornalistas correram na internet pra procurar uma foto pra ilustrar, né, a família Bozo e tal. E a primeira foto que aparece no Google é de uma montagem. Depois eu vou mandar pra vocês darem uma olhada. Tem um rapaz no meio da família Bozo lá, um rapaz banguela no meio assim, e essa foto foi pra todos os jornais, foi pra Folha, foi pro Fuxico, foi pra, enfim, todos os sites, até pra Bandeirantes, pro site da Band também foi. E depois que o pessoal começou a ver que eles caíram numa mentira, eles começaram a tirar a foto e substituir por outra. Mas aí eu tirei print e guardei aqui no site aqui, tem todas essas fotos, montagens aqui que saíram nas capas dos principais jornais. Isso aí é uma parada normal hoje em dia. Já teve uma vez lá que botaram a foto do Joel Santana, coitado. No quê? Tinha algum político corrupto, não lembro exatamente qual era o nome do cara. Era algum cara corrupto, algum escândalo desses que morre em uma semana. E aí o nome do cara acho que era Joel Santana também. E aí, em vez de botar... Ah. O cara foi e botou a foto do técnico. Era o cara de marketing do Lula. O nome do cara é João Santana. Isso. Ele fez marketing político de um monte de gente, do Lula, da Dilma e tal. E ele tava, né, envolvido lá na reportagem e tal. E aí botaram a foto do João Santana. Não, e recentemente tem o caso aí do fotógrafo surfista. Porra, exato! Fotógrafo surfista de guerra. O cara... A história é que o cara vendeu foi essa. O cara tinha uma conta no Instagram. E aí ele dizia que ele era um surfista brasileiro. Não sei se era carioca. Sobreviveu a leucemia. Teve leucemia. Sobreviveu. E aí hoje ele vivia fazendo foto de lugares que estavam em conflito. E, sei lá, fazer alguma coisa humanitária também. Tinha as fotos dele lá. Um cara boa pinta, surfista, louro de olho azul. E as fotos que ele tirava, supostamente, nas zonas de guerra. E aí esse cara, ele começou a ficar famoso. Sem ninguém conhecer ele de verdade. Sem ninguém ter contato com ele. Interagir fisicamente com ele. Sem ser sexo, que eu estou falando. Mas estar no mesmo lugar que ele. Não virtualmente. E o cara teve lá uma conta com, sei lá, 120 mil seguidores no Instagram. Tinha vários amigos no WhatsApp e tal. Vendia as fotos dele pra esses sites de banco de imagem que depois revendia pros jornais e tal. Que não eram fotos dele, né? Exato, que não eram. Eram fotos de outro fotógrafo que ele simplesmente espelhava. Ele invertia a foto de direita pra esquerda, dava um cropzinho, não sei o que lá. E saiu na BBC, no Vice. Puta, cara, tudo que é jornal internacional, New York Times, vários veículos enormes, internacionais, publicavam, davam crédito pro cara e não pagavam pelas fotos. E aí tem um texto muito interessante que eu li no Facebook, antes de apagar o aplicativo no meu celular. Que era o cara justamente falando sobre isso, né? Não é só o fato dos caras não quererem saber quem era o malandro, né? Mas o fato também dos caras não pagarem pela porra das fotos. Porque se eles fossem pagar pelas fotos, eles iam acabar chegando no cara real, né? Porque o cara não ia ter uma conta no nome dele, que o cara era fake. E aí quando a história começou a desmoronar, que uma jornalista da BBC, se não me engano, percebeu que tava muito estranha essa história, que ninguém conhecia o cara de verdade, o cara desapareceu, o cara virou fumaça. Ela falou assim, ó, ele tinha um amigo no WhatsApp e falou, cara, vou dar um tempo aí, esse negócio de guerra tá foda, vou pra Austrália surfar e sei lá, caçar crocodilo, sei lá o que ele falou que ia fazer pro cara, e vou sair do WhatsApp. Parece que tá coisa de velho, né? Sair do WhatsApp. Mas ele literalmente saiu do WhatsApp, né? Ele saiu fora, que comeu um chip, sei lá, e apagou a conta do Instagram e desapareceu. E aí é engraçado porque, assim, a própria BBC lá fez a reportagem desmascarando, entre aspas, que eles nunca, né, descobriram que era o cara de verdade. Uhum. Mas a própria BBC, assim como todos os outros veículos, quando souberam da história, começaram a apagar os posts e as publicações que tinham feito o cara, que é o que é muito conveniente, né? Porque o certo tem... você não é apagar, é você dar crédito real pra quem era o dono da foto e botar uma errata ali apagar em cima, né? Elas, né? E porque quando você apaga o negócio, ele simplesmente não aconteceu, né? Aí é uma moleza. Agora, você, a coragem é mesmo o correto, até do próprio site da BBC, que foi quem apurou tudo, não era apagar as notícias antigas. Era, ó, errata. Essa notícia foi, aconteceu isso, leia mais aqui, e essa foto originalmente é do fulano de tal, sabe? Hoje ainda tem essa parada, né? Tem o fake news, né? Tem a história falsa, a situação falsa, tirando o nosso querido amigo do infarto que dá print e tudo, mas o cara... botar o print do cara é liso, teclado. É. Mas os caras apagam e aí fica por isso mesmo, entendeu? Só vive no infarto e no cast do Google. Eu publiquei há um tempo atrás uma história de um avião, de uma companhia aérea norte-americana, que estaria lançando um avião que tinha o chão de vidro. O piso do avião era de vidro. Então você ia poder viajar vendo lá embaixo. É, vendo as malas, né? Então, e as malas? Ninguém fala disso, né? Exato. Só que, na verdade, era uma brincadeira de 1º de abril de uma companhia de aviação norte-americana e a revista Galileu caiu. O site da revista Galileu caiu. Opa! Publicou como se fosse verdade. Caraca. E aí eu tirei um print, guardei, e aí logo em seguida eles tiraram do ar. Então tá um 404 lá nesse link da Galileu. Mas como eu tirei o print aqui, dá pra vocês verem aí no site que Galileu caiu. É um veículo. Eu acho que o fake news mais memorável pra mim desse aí é o Boy Mate da Veja. Que teve alguma revista inglesa que no 1º de abril, eu não lembro qual foi a data, eles publicaram que eles tinham feito uma mistura de um tomate transgênico que ele já saía com gosto de carne. Olha só, então, que era gostoso. Um molho de tomate com gosto de carne, ou era o boi que tinha, era transgênico gosto com de tomate. E ele já saía carne à parmegiana, um negócio assim. E a Veja caiu, publicou o negócio e saiu na revista mesmo. Na época não tinha como tirar do... Na época já tava impresso, né? Não teve jeito. Foi o boi mate. Caraca, cara. Né? É muito boi mate. E assim, como é um veículo grande, né, que tá publicando isso, outros começam a copiar aquela história e daqui a pouco acaba... Ninguém sabe como surgiu, né? Tem a história famosa que a gente já contou no outro Nerd, que é do Cid, né? Do Cid, na Copa da Copa do Coreia. Da Coreia do Norte na Copa, né? Exatamente. Que ele inventou aquele vídeo, ele teve o trabalho de 6 meses antes da Copa criar um canal no YouTube, fingir que era um canal da Coreia do Norte, botar uns vídeos lá da Coreia do Norte. Botar sistematicamente. Continua sendo publicado durante o tempo. Plano inacreditável. E aí quando chegou a Copa do Mundo, ele fez lá um fake news de trollagem que narrava a Coreia do Norte sendo vitoriosa em várias fases da Copa e depois narrando sendo campeã e tal. E foi mundial, foi publicada mundialmente. Isso como, ó, Coreia do Norte diz que foi campeã. Não, e o interessante é que quando essa história apareceu, eu comecei a pesquisar e publiquei no site que era mentira por causa de alguns detalhes que tinha no vídeo que denunciava que era mentira. Uh-huh. Mas eu não sabia quem é que tinha feito ainda. Sim, sim. Uh-huh. E aí, nessa mesma semana, eu participei de uma mesa redonda lá junto com a Rosana Herrmann, com o Cid e mais alguns jornalistas na YouPix. Antes de começar o debate, o Cid me chamou de canto e falou assim, ó, sabe aquela história da Coreia? Foi eu que fiz. Falei, quem foi você? O quê, mano? Vai se ferrar, você é um trouxão. Quem você o quê, mano? É. E aí, na semana seguinte, ele exibiu lá, falou que era ele e tal. Caraca. O cara é o mindinho do YouTube, né? Que os ele é demais. Não é novidade que isso acontece, né? Essa loucura da corrida pela notícia, de ser o primeiro, de ter o clique e tal, não sei o quê. A gente tem esses grandes veículos gerando notícias que, às vezes, não é nem por maldade, pra querer prejudicar alguém, é simplesmente pela corrida da concorrência, entendeu? E o cara quer ser o primeiro, quer ser o... E aí, quer dizer, como você falou, se bate num veículo de imprensa grande, os menores... Ah, esse cara apurou, então tá certo. Eles começam a replicar e a coisa... ganha corpo, né? Esses ainda fazem isso sem querer, né? Tipo, cagada, assim, né? Não é o modus operandi dos caras publicar notícia falsa pra ser replicado e... Não, muitas vezes eles publicam só notícia merda, né? A notícia falsa normalmente é sem querer. O normal é a notícia merda. You are fake news. Mas então, obviamente você é um cara cético. Você vê o negócio, você sempre questiona a coisa, né? Tem que duvidar de tudo. Desde que você começou, você tá aí desde 2002, então tá que nem a gente há 15 anos fazendo isso. Desde que você começou, o que você faz é um serviço de informação. Você tá dizendo, gente, olha só, isso aqui tá circulando na internet, na verdade, presta atenção, a notícia é essa. E aí você até, muitas vezes, mostra que um veículo de imprensa errou. Às vezes é só um boato que tá pelas redes sociais, às vezes tá na imprensa mesmo. Você notou nesses 15 anos que, de alguma forma, esse trabalho que você faz educou as pessoas ou a imprensa de alguma forma positiva em apurar mais? Tem mais fake news hoje em dia do que antigamente ou não? Tem muito mais fake news hoje em dia do que antigamente, com certeza. Mas a galera também tá muito mais rápida pra também descobrir se isso é verdade ou não, né? Uhum. Hoje em dia, apesar que tem muita gente chegando agora, eu acredito que por causa do WhatsApp, tem muita gente que nunca teve contato com a internet, sim, tá chegando agora na internet e a porta de entrada tá sendo o WhatsApp. Então a pessoa fala, olha esse vídeo, que bonitinho. Esse vídeo, na verdade, de 1900 e pouco, até o Atila já fez uma nerdologia sobre isso, sobre essas histórias que voltam a circular. E na época que eu comecei a fazer isso, nem chamava fact-checking, né? Agora que tá chamando fact-checking. É, agora tem esse termo, fact-checking, é. E agora, o engraçado é que, por exemplo, veículos aí grandes, por exemplo, o G1 ou a Veja, agora eles têm uma sessão de checagem de fatos. Então, quer dizer que antes eles não faziam checagem de fatos, né? Agora que eles estão fazendo. É como se fosse, por exemplo, a sua pizzaria favorita, falasse assim, ó, agora nossa pizzaria e mussarela agora na pizza. Não, agora o cozinheiro lava a mão, né? Agora o cozinheiro lava a mão antes de começar. É como se fosse uma coisa a mais que ele tá dando, mas isso já era uma obrigação do jornalista, né? Checar antes, né? É, apurar, exatamente. Mas assim, você nota que acontece mais com o boato de rede social, etc., ou com veículos de imprensa? É, agora o que tá mais circulando, eu acredito que são nas redes sociais, que as redes sociais agora, principalmente Facebook, ela tá feita de uma maneira, a maioria das pessoas não consegue sair de lá de dentro do Facebook. Ela vê a notícia, ela clica, ela abre ali dentro mesmo e ela continua dentro daquele sistema, daquele ecossistema ali do Facebook. Tem uma parcela grande de uso de internautas que acreditam que a internet é o Facebook. É verdade, isso é verdade. Dá mais smartphone, né? Exato, o cara tem ali o... tem tudo que ele quer consumir, né? Tá ali. É polêmica, fake news, vídeo de bichinho, receita. É sinistro, né, cara? Porque o cara ainda tem o plano de dados lá gratuito pra quando ele tá no Facebook, no WhatsApp, ele sai mesmo, né? Aí fica só ali, né? Voltando no Cid de novo, citando, é impossível não falar de fake news e não falar do Cid, né? Ele criou uma conta no Twitter pro pai dele e falou que aquilo era internet, aquilo era o Google. É, então o pai dele ficou um tempão usando a internet, usando o Twitter, achando que aquilo era o Google, era a internet como um todo, né? É, não, acontece, pra você ver. Cara, é muita coragem, sério. Olha isso aí. É apostar com a sorte, né? É muita confiança, cara. Muita confiança que vai dar tudo certo, cara. Porque numa madrugada mais solitária, ali o pai dele podia dar uma parada muito assustadora. Ele falou que o pai dele parou de usar um pouquinho quando ele perguntou lá no Twitter como é que fazia pra burlar a lei da multa de trânsito. Aí o pessoal começou a mandar, a gente é da Polícia Federal, para com isso. Aí ele ficou com medo de usar o Twitter. Teve uma notícia recente, mas que eu acho que essa foi verdadeira. Lá nos Estados Unidos, o senador Ted Cruz, que foi um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos agora contra o Trump, e acabou perdendo, né? Ele é republicano. Sabe quando você dá um like no vídeo e aí dá um... Eu vi essa foto. Dá um like no vídeo e ele twitta que você deu like. Então apareceu no Twitter dele que ele tinha dado like num vídeo pornô. Pornô hardcore, assim. Não era tão hardcore assim. Era pornô, não era tão hardcore assim. Não era, O que pegou na notícia é que o cara, teoricamente, o cara, em algum momento da vida dele, falou uma coisa sobre anti-masturbação. Mas assim, isso nem parece que era um big deal. Só que nem eu ficar zoando o cara falando essa merda. E aí o vídeo era justamente, tinha uma pessoa se masturbando no vídeo. Tinha um casal transando e uma outra pessoa se masturbando assistindo. E aí eu enlouqueceu, porque o cara que fez... É que pro Jovem Nerd, todo pornográfico é hardcore. Ah, é um coração muito bom. É isso aí. Ou é o tipinho então, dele, mas aí né? É o tipinho. Apagaram. Se puder. É apagaram o tweet, óbvio. Mas, e... cara, isso nem... É, o cara com uma figura pública dessas, político desse, e normalmente é a equipe que faz a mídia social. Às vezes ele nem entra nessa merda. Nem foi o cara, então, né? Provavelmente nem foi ele. Ele tomou no cu porque alguém foi demitido. Alguém tava lá conectado na conta. Tô na rede social aqui monitorando e tô vendo pornozinho. Aí dá lá e caralho, tô na conta do cara. Já é tarde demais. É porque às vezes tem umas paradas que são absurdas e que você acha que é fake, mas não é. É, e não foi verdade. Lá no site, inclusive, eu tenho uma seção de verdades, que são assuntos que eu achava que era mentira e quando eu fui pesquisar descobri que era verdade. Aí eu publico lá explicando, né, por que é verdade também. E o que é a verdade mais absurda? Ah, por exemplo, aquela história do o cara deu um tiro no tatu e a bala ricocheteou e acabou batendo na cara dele. Caraca! É uma coisa que pra mim era mentira e no fim é verdade. É verdade? Como? História. E assim, nessa mesma pesquisa que eu fiz, eu descobri que lá nos Estados Unidos, isso foi no Texas, né, que aconteceu. E num outro estado, aconteceu um outro caso de um cara que foi dar um tiro num outro tatu lá e a bala ricocheteou e acertou a sogra dele. Caraca, esse tatu tão sinistro, maluco. Tem a ver que é 50-50 esse tatu, né? Mas olha só, teve uma época que eu lembro muito bem que todo mundo tava dizendo que o Simpsons tinha previsto uma cena do Trump, candidato a presidente, descendo uma escada rolante num shopping. É, rola essa semana, inclusive, de novo. De novo? Eu vi essa notícia aí circulando. Então, e aí era uma cena igualzinha a ele descendo a escada rolante, as pessoas, Trump, não sei o quê. E caraca, o Simpsons previu isso e tal, não sei o quê. E isso era uma confusão que fizeram, né? Porque a imagem do Trump descendo a escada no shopping foi feita depois dessa imagem Exato. Verdadeira, justamente copiando a imagem. Mas a parte verdadeira da notícia é que tem um episódio antigão dos Simpsons que a Lisa, eles contam o futuro. É uma dessas que conta o futuro que aconteceu, né, no futuro com eles. Eles vão numa vidente, a vidente vai contando o que aconteceu com o futuro deles. O que vai acontecer? E a Lisa é eleita presidente dos Estados Unidos. E eles falam, tá tudo uma bagunça porque o presidente Trump deixou o país falido, alguma coisa assim. Uh-huh. E isso era uma piada dos Simpsons muito tempo atrás. Essa era a piada deles previrem o Trump como presidente, não a imagem dele descendo a escada rolante. Fizeram depois, né, essa cena, né? Do Trump descendo a escada, quando ele tava se anunciando como candidato, de um desenho que os Simpsons, a produção dos Simpsons, publica só no YouTube. São episódios curtinhos que eles publicam entre uma temporada e outra. Uhum. Pra não ficar muito antiga, né, as piadas. Então eles pegam uma historinha curtinha e jogam no YouTube, no canal oficial dos Simpsons, pra não deixar os fãs, né, na mão e tal. E aí eles fizeram essa brincadeira. Tem uma outra foto também, uma outra imagem que foi tirada do desenho dos Simpsons, né, que como se fosse uma previsão do Trump encontrando o rei da Arábia. Tá ele, o rei da Arábia, tem mais um outro cara aqui que é o presidente egípcio. Os três estão com a mão em cima do globo terrestre, assim, olhando pro globo terrestre. Uma foto até bacana, amedrontadora, mas bacana. E esse daqui também foi tirado de uma chamada dos Simpsons. Não tem nada a ver também com essa previsão. Inclusive, eu fiz dois vídeos, previsões que os Simpsons não fizeram. As pessoas associam, né, previsões aos Simpsons, que os Simpsons conseguem prever o futuro, mas eu refutei aqui várias dessas previsões que, na verdade, não eram previsões nenhuma. Mas e também, 25 anos no ar, tem alguma coisa que os caras vão acertar, né? Vou acertar. Eu até fiz o cálculo lá. Eu coloquei lá a quantidade de episódios e se eles fizessem pelo menos 5 previsões em cada episódio, tanto que eles acertaram, não colocariam ele numa condição de videntes, porque eles erraram muito mais do que erraram. Mas peraí, isso é a condição de todo vidente. Exato. Claro. Ele faz milhões de previsões, acerta nada. Exato. Pois é. Pô, quando acerta um... Os Simpsons, na verdade, têm condição de vidência muito maior do que a maioria dos videntes. É verdade. Eu apresentava um programa ao vivo na internet há um tempo atrás, há alguns anos, inclusive onde eu entrevistei o Átila duas vezes, e aí eu convidei um vidente. Tem um vidente famoso aí na internet que ele prevê tudo depois que acontece as coisas, e é sempre tragédia, né? Cartório, né? Cartório e tal. Eu até expliquei também no vídeo como é que são feitas essas previsões registradas em cartórios. Eu coloquei no cartório, registrei uma previsão da Mega Sena dia antes da Mega Sena ser sorteada. Claro que é mentira, eu explico como é que é feito isso. Como? Pelo amor de Deus, não, explica aí. É assim, escrevi uma carta dizendo que eu tinha previsto os números da Mega Sena, mas coloquei também uma poesia no meio, disse que anjos desceram no meu sonho e falaram, mas eu não coloquei os números naquela carta. Levei no cartório e registrei aquela carta. No cartório, você não registra o conteúdo da carta, você confirma apenas a sua assinatura, quer dizer que aquela assinatura é sua mesmo. Sim. E deixei um espacinho bem pequenininho embaixo. Depois, no dia seguinte, quando saíram os números da Mega Sena, eu fui lá e coloquei na mão. Os números que eu sonhei foram 06, 12, blá, blá, blá. E aí a carta ficou como se fosse uma carta real de uma previsão da Mega Sena que eu teria feito. Era escrita toda à mão. Oh, exatamente, é. Você registrou lá com a carimbada na assinatura e depois você adicionou os números ali. Isso, e ao mesmo tempo também eu mandei uma carta pra mim, só que uma carta sem nada dentro, apenas com envelope. E aí depois eu coloquei no vídeo como se eu tivesse enviado uma carta pra mim, já com o resultado da Mega Sena e tal. Mas é apenas o carimbo do correio que eu precisava. Você não abriu o envelope pra mostrar que tinha carta lá dentro? Não, não abri nada. O vidente também não faz isso. Ele só mostra o carimbo do correio lá, dizendo que ele enviou a carta. Mas, na verdade, ele pode ter enviado qualquer coisa. E tem outras formas. Isso quando você não sei lá, tem dois times competindo no jogo, ou 30 times competindo no campeonato, eu faço uma carta dizendo que cada um vai ganhar, registro cada uma num cartório diferente, e depois eu só mostro que acertou, né? É claro. Pode ser assim também. Tem vários videntes, eu tô fazendo aspas aqui, mas vocês não estão vendo. Tem vários videntes que eles publicam vários vídeos no YouTube e deixam os vídeos privados. Uma previsão diferente. Olha, quem vai ganhar vai ser o São Paulo, quem vai ganhar vai ser o Palmeiras. O Palmeiras não ganha, não tem jeito. E depois, no fim, ele deleta os outros vídeos e deixa só aquele vídeo que ele acertou. Aí o vídeo tá com a data, né? É, pois é. Tem várias coisas. Bom, e aí, voltando lá ao vidente, ele chegou atrasado. O programa era ao vivo e ele chegou atrasado. Na hora que ele sentou na cadeira, eu falei assim, poxa, você chegou atrasado. Ele falou assim, não, é que tinha muito trânsito. Eu falei, você não previu, não, que ia ter trânsito? É, pois é. Ele não previu. Tinha o Waze na época pra ele prever. E hoje em dia nem precisa prever, só abre o Waze. No site você fala sobre todo tipo de notícia. Então, às vezes é notícias internacionais, às vezes é notícias políticas e tal. E você disse que às vezes você é chamado de petralha, às vezes você é chamado de coxinha, depende da notícia que você tá, né? Que você tá colocando ali, a limpo, né? A prova e tal. O que que você vê mais? Porque, assim, nessa guerra de partidos, e principalmente ano que vem, vai ser um ano muito interessante, com certeza. Nossa Senhora. Nossa, ano que vem vai ser demais. Mas você já passou por outras eleições, um lado fica tentando detonar o outro, né? E às vezes a notícia é até criada de propósito para criar desinformação, né? Sim, sim, é verdade. Qual é a sua visão disso? Você simplesmente, quando vê algo, questiona e vê que tá errado, você bota lá independente do lado que tá falando, né? Sim, e assim, eu faço questão de colocar no site, eu nunca coloco lá eu acho. Eu sempre coloco referenciado, com os links direitinho, para mostrar que aquilo não saiu da minha cabeça, né? Que eu não tô apoiando nenhum lado. E eu procuro fazer sempre balanceado. Eu faço um pouquinho de política, depois um pouquinho de esporte, um pouquinho de outros assuntos, mas quando se trata de política, eu tento tratar dos lados iguais. E eu deixo também bem claro que não existe só dois lados, né? Eu não sei porquê, mas criaram que existe apenas dois lados da política, mas não é, tem vários lados. E muitos deles estão fazendo coisas piores aí do que, por exemplo, há pouco tempo disseram que o João Willis tinha dirigido um filme chamado Jesus, a Diva da Mentira. Nossa! onde o João Willis teria dirigido esse filme que ia tratar da homossexualidade de Jesus Cristo com os apóstolos. Olha, se ele tivesse feito isso, ele estaria escondendo o filme, mas que produtor é esse, que diretor é esse que faz um filme e esconde, né? E aí eu fui procurar no site lá da Lei Rouanet pra ver se eu encontrava o projeto e não tem nada lá, entendeu? Então já é algum indício de que isso é mentira. E nenhum site grande publicou isso, nenhum site de notícia publicou isso, só em sitezinhos pequenos que já são conhecidos lá do E-Farsas por criar notícias falsas. Então, aí obviamente, porque você falou algo que meio que defendeu o John Willis, você certamente foi colocado na posição de defensor do John Willis, né? Isso acontece, né? Pois é. E acontece também, por exemplo, em caso de saúde, né? Aparece alguma história na internet dizendo, por exemplo, o leite de alpiste cura diabetes. Olha só, eu nem sabia que o alpiste dava leite, né? Mas enfim, aí a história que circula é assim. A Universidade do México descobriu que o leite de alpiste cura o diabetes. A pessoa para de fazer o tratamento convencional e começa a tomar chazinho e acaba ficando pior, porque chazinho não adianta adianta nada. Uhum. O Atila pode confirmar isso pra mim aí. E aí, quando eu publico essas histórias, o pessoal nos comentários começa a falar: ah, você é um vendido da indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica não quer. Eu falei, gente, se tivesse uma cura do diabetes, certamente a indústria farmacêutica ia criar um comprimido disso, ia vender e ganhar milhões, não é? Bilionário, exatamente. Não tem assim, não. Máfia branca é foda. Os caras não querem. É bem assim. Porque nada cura diabetes, é só tratamento. Tu vem com a cura diferente. Olha aí. A mesma coisa é aquele. Como é que chama aquele negócio lá que aquele engenheiro? Isso, exatamente. Nossa. Fosfamina lá, que era um pozinho que ia curar o câncer. E assim, qualquer tipo de câncer, sabe? Uma coisa fora do entendimento humano. Porque não existe só um tipo de câncer, tem vários tipos. Uhum. E aí, quando eu publiquei lá que essa história não estava funcionando, que o sistema que ele inventou foi apenas uma patente para sintetizar esse produto e não a cura definitiva do câncer e tal, as pessoas começaram a me xingar nos comentários. Inclusive, teve um que falou assim: tomara que você pegue câncer e não tenha esse remédio para você tomar. É uma compaixão, né? É uma compaixão terrível. Primeiro, não se pega câncer, a não ser que você entre numa usina nuclear, né? Pois é. Você vai visitar Chernobyl, talvez aí você consiga pegar câncer, mas fora isso, não pega, né? Pois é, a pessoa não entende, né? Eu tenho uma... São beócios, cara. O mundo tá lotado dessa merda. Então, olha, eu vou contar uma coisa. Você falou uma coisa. Você falou assim: eu já sei que é dos sites que criam essas notícias, né? E isso é o pior, né? Existem sites que não são de zoeira. Não é o Sensacionalista, não é o Onion News, sei lá. São sites, dizem que são sérios e ficam criando esse boato. Por exemplo... BuzzFeed. Uma tia lá da Jovem Nerd, ela é assinante do fake news. Ela... Você sabe que essa velha aí, ela pirou mesmo. Eu sei. Ela foi pro caralho. Ela foi pro caralho, então, de verde e amarelo. Ela essa é tão... Tá loucaça. Ela é tão conspiratória que qualquer coisa que esteja dentro do escopo da conspiração, ela acredita imediatamente, sem procurar fontes, e qualquer coisa que esteja dentro da razão, ela desacredita, porque é uma grande conspiração, né? E aí, por exemplo, tem uma que ela falou assim: não uso mais micro-ondas porque a Rússia baniu o micro-ondas. Porque o micro-ondas causa câncer. Dá câncer, caralho. Quando eu ouvi isso na... Ô, micro-ondas, você compra aparelho... você não pode esquentar comida. Não, ligado. Você não pode, não. Pode ter o aparelho, porque teoricamente é o micro-ondas que dá câncer. Não só esse micro-ondas. Se você comprar desligado, você pega câncer. Você comprou o micro-ondas. E aí, beleza, tipo assim... Dá vontade de falar: minha senhora, o que tá me dando câncer? É essa estupidez que você tá falando. Dá vontade de falar assim: olha, fala pra tua tia que esse aparelho aí que ela tá usando pra escrever essas porcarias é muito mais provável que dê câncer do que... Não, mas essa aqui é assim, não adianta falar mais nada. Ela tá louca, você tá dando martelada na cabeça já. E aí, tipo assim, beleza, deixa eu procurar na internet onde está dizendo isso. Que a Rússia baniu... Isso é um exemplo de muitos, sabe? Deixa eu ver, onde é que tá dizendo isso? Quais são as fontes? Primeira fonte do Google: despertandodeuses.blogspot. Essa é a primeira fonte desta notícia. Aí a segunda é uma replicação no fórum Wall Jogos. Que eu nem sei se os caras estão zoando ou não. Depois, prepareforchange.net. Depois, boatos.org. Cara, não tem um site? Ah, e olha, tem um melhor de todos. O site Sempre Questione, cara. O nome do site é gênio. Sempre Questione. E aí, claro que você tem que se questionar, porque eles pegam uma verdade, Sempre Questione, e aí eles questionam tudo, sem questionar a própria resposta deles. Não, você tem uma verdade, é bom pensar. Aí os caras... Será? E aí, cara, não tem fonte. Não tem nenhuma fonte científica, não tem nenhum jornal, não tem nenhum periódico, não tem nada que tenha um mínimo de credibilidade. Tudo bem que a gente botou em xeque aí a credibilidade de alguns grandes veículos porque caíram em algumas histórias e tal. Mas, pelo amor de Deus, se não tiver nenhuma fonte de alguma credibilidade, será que você deve questionar essa notícia? Será? Por que será que ela só circula em pequenos sites conspiratórios, cara? Porque a indústria. O cara, quando tá maluco, ele tem a desculpa, cara. É claro que ele não vai sair no Globo, porque o Globo faz parte da conspiração, é isso. Então, mas toda... O foda é o tamanho da conspiração. Exato, mas é mundial, cara. Todo mundo tem micro-ondas. Olha o tamanho da parada. É foda, é, assim, cara. Assim como a Terra plana, você tem um exército que guarda o buraco que você tem na Antártida. Porque a Antártida é uma muralha de gelo, porque pro lado de lá você cai e a gente tem um exército mundial. Nunca ninguém voou até lá, porque afinal... O Night Watch. Mas eu acho que, assim, antigamente, essa galera que acreditava em conspiração ia ser a pessoa estranha da turma, sabe? Todo mundo tinha um amigo que vinha com umas ideias estranhas dessas. Afonso 3D. Sem nomear, assim. Mas antigamente essa pessoa era, tipo, era o cara estranho da turma e todo mundo ao redor falava, não, ó, pô, não é bem isso, né? Não vai ser assim e tal. Então, antigamente, esse espírito de questionar além do saudável ficava autocontido naquele grupo. Agora você entra na internet, todo mundo se junta, e aquela pessoa que antes questionava sozinha vai encontrar um amparo enorme de todo mundo questionando a mesma coisa, sabe? O pasto agora é maior. Muito maior. E todo mundo se encontra. É, um bando de mula pastando com seus antólios no mesmo lugar, cara. Antigamente, você, quando era burro, uma pessoa era burra, ela tinha sozinho, vergonha. Né? E ela escondia essa merda. Hoje em dia, eu não sei o que eles acreditam, que se juntar a mil burros, eles têm superpoderes. Eu não sei que merda é essa. E os burros agora fazem questão de falar que são burros, cara. Não se sinta sozinho. Cria o seu canal que a galera vai te ouvir. Eu fico muito impressionado, cara, com essa união dos burros. É foda, né, cara? Depois que a galera se junta, acreditar naquelas coisas começa a ser o que te inclui naquele grupo. Uhum. Você começa a ser aceito porque você acredita nisso, né? Tipo o boato político extremo, sabe? Nos Estados Unidos rolou aquela história de que a Hillary comandava um círculo de pedofilia numa pizzaria. É, caraca, rolou essa história. No sótão da pizzaria, e o cara entrou com uma arma atirando na pizzaria. Pra... Parada assim, caralho, cara. Primeiro que já é uma loucura inacreditável. Você, a história em si, né? É, caralho, como? Um círculo de pedofilia, a sociedade secreta de pedofilia numa pizzaria. Era uma pizzaria, cara. E aí, uma pizza brotinho, né? Puta merda. E aí, depois que você tá incluso nesse grupo, que você acredita nisso, se você deixar de acreditar, você tá excluído do grupo que te aceita, sabe? Você não faz mais parte daquele negócio. Então, você começa a não querer deixar de acreditar, porque senão, tipo, quem é você agora, né? Tipo, se aquilo te define, o que que acontece com você se você parar de acreditar naquilo? Você vai deixar de fazer parte do único grupo que te aceitava? É por isso que eu não desminto mais ninguém lá nos grupos do WhatsApp. Antigamente eu desmentia todos, agora eu fico na minha, porque senão as pessoas vão me excluir dos grupos. Ah, pensando bem, até que é uma boa, né? You are fake news. Eu não discuto com ninguém. Vem família, tia louca da portuguesa. Eu deixo falar a merda. Pai delas começa a falar loucura. Eu só anoto pra contar depois no Nerdcast. Aí às vezes. Cara, eu não tenho paciência nenhuma. Sério. Você não nega, você faz pauta, né? Exato, as pessoas já querem ser louca e maluca. Foda-se. Eu não vou perder meu tempo. O Jovem Nerd fica tentando discutir e provar ponto. Caralho, caralho, que perda de tempo. Deixa, mata. Essa pessoa tá completamente perdida. Já era. Já era. Sabe qual é? Se vier um cometa e tiver um foguete, é menos um. É o cavalo com a pata quebrada, né? Já sabe, foi. Pra entrar na Arca de Noé, sabe esse negócio? Que vai acabar o planeta, tem que salvar as pessoas mais inteligentes. E você não tem que ajudar essas pessoas burras. Não. Deixa ela ser burra, porque ela vai fazer um teste e não vai entrar na Arca de Noé. Pois é. É foda, mas olha só, porque assim, eu evito também, porque é um gasto de energia à toa, e eu já falei com o Átila e com o nosso querido amigo Fernando Royle, que adora discutir no Facebook, eu falo, não, cara... Pff. Não, o Alexandre agora, ele propaga, ele pega isso e me manda pra não, ver... Não, mas aí é porque eu preciso compartilhar por essas notícias falsas, malucas, pseudocientíficas. Olha só, eu falo pouco, mas aí esse aqui eu não aguentei, no grupo do condomínio do prédio. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, nunca tivemos tanta insegurança no dia a dia. Olha, pra começar, eu sei que a intenção é boa, mas é que a informação não é, entendeu? É, olha só, nunca tivemos tanta insegurança no dia a dia, num mundo tão sofrido pela opressão de tantos governos, tantos vícios, crimes, corrupção, violência, abuso, medo pelo futuro de nossos jovens. Nossa, já começou assim apelando até o último pro trago a vocês, olha aí, a intenção é boa, mas trago a vocês uma ideia sensacional e extraordinária. Presta atenção, acho, a ideia é sensacional. Dois pontos. Durante a Segunda Guerra Mundial, um conselheiro do primeiro-ministro Winston Churchill... Winston Churchill... Meu irmão. O que eu falei? Wilson. da família Churchill. Winston Churchill organizou um grupo de pessoas para que, a uma hora determinada, todas as noites, parassem o que estivessem fazendo para orar de forma coletiva pela paz. Isso aí. E foi isso que os ingleses fizeram para ganhar a guerra. Pela segurança e pelas pessoas da Inglaterra. Mais uma vez, a intenção positiva. Assim fizeram todos os dias e era como se a cidade ficasse em suspenso. Tal era o poder da oração. Teve um efeito tão assombroso que, em pouco tempo, cessaram os bombardeios! Dois pontos de exclamação. Que um só não é suficiente. Agora estamos nos organizando de novo, um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades, para orar durante um minuto pela segurança de nossos países, para o fim dos problemas que nos oprimem e angustiam, e para que Deus guie as decisões de nossos governantes. Vamos nos encontrar nos seguintes horários: Espanha, 16 horas, Ilhas Canárias, 15 horas, Costa Rica, 20 horas. Aí tem uma lista enorme aqui: Equador, 19 horas. Respeitando o fuso. Respeitando o fuso. Brasil, convenientemente, às 18 horas. Não às 5 da manhã, não às 4, às 3, às 18 horas, que é uma hora conveniente, onde você está terminando seu trabalho, onde você tem tempo para orar. Não tem China, não tem Japão. E obviamente está funcionando, porque o país está uma hora mínima. E aí ela pede para que todo mundo ore e tal, não sei o quê. Mais uma vez, deixa eu pedir aqui para não ser o escrotinho. É positivo. É positivo orar e etc e tal. Mas essa informação de que os bombardeios na Inglaterra terminaram porque havia uma corrente de oração e somente isso, sabe? É muito inocente você dizer isso, sabe? Se funcionasse, o Von Braun tinha morrido engasgado, né? Aí eu respondi, gente, os bombardeios na cidade inglesa perde tempo. Acabaram tá porque... Tá faltando trabalho. Tá faltando trabalho. Olha pra esse filho da puta, vou te arranjar mais trabalho. Caraca, eu não posso responder uma parada. Não, caralho, que merda é essa? Tá dando soco e puto de faca agora? Porque, não, caralho, meu irmão. Só pra mandar porra. Depois. Os bombardeios nas cidades inglesas acabaram porque Goering obedeceu a ordem de Hitler pra mudar a estratégia de ataque para a economia de guerra britânica e passaram a bombardear os portos. Os bombardeios de batalhas aéreas continuaram e, como sabemos, até a verdadeira paz ser alcançada, 60 milhões de pessoas tiveram que perder suas vidas. Não é tão simples, caramba, assim, né? Você podia ter respondido, ó, tá aqui a sugestão de oração e mandar o gemidão. Funcionar do mesmo jeito. Ai, ai. Eu não fiz questão. Tá, eu respondi em dois parágrafos. Sobrando pra caralho. Não, cara. A próxima vez que eu estiver trabalhando até tarde, eu vou lembrar desse dia. Não, caraca, eu posso fazer uma. Não, você não. Também, sério. Você também pode fazer o... Eu não tô nem nessa merda desse grupo de perda de tempo. Todos então, eles rezarem pra não ter mais rato na porra do prédio, caralho. De eu falar que tinha rato lá na casa. Quando a mulher falou tem rato na minha casa, você tinha que ter respondido. Junta todo mundo pra rezar. Mas o que eu quero dizer, por que eu tô puxando isso? Não tô criticando o fato das pessoas rezarem ou quererem rezar, não. Pode fazer o que você quiser. Errarem, o cara já tá no ato o par. O problema é que ela puxa uma informação que vem do nada. Não tem fonte, sabe? Não tem nada. E isso se propaga. Isso é universal. Eu fazia parte de um grupo de cientistas pela comunicação que só tinha professora, assim, decano de universidade pública, sabe? Só professora, o cientista premiado, os caras, assim, que trabalham com pesquisa há 40 anos. Aí um vai no grupo e fala, galera, estão obrigando a gente a ligar o farol do carro pra dar mais multa. Se você ligar o farol do carro, o radar te pega. Pare isso. Aí você fala, não. Aí a galera, sério? Putz, então é isso, esse bando de ladrão do país que estão querendo multar as pessoas. Aí fica aquela discussão de 40 minutos, aí eu fui no Google, turn on, lights, car, aí tinha notícia, cara, deu um boato que rola no Canadá desde 2002. Eu mando, sim. Mas aí você fala, todo mundo ali é educado, todo mundo ali fala 3-4 línguas, todo mundo tinha graduação, pós-graduação, 30 anos de pesquisa nas costas, pensou isso antes, na hora que leu o boato? Não pensou e passou adiante. Cara, é tanta coisa que eu não fiz no WhatsApp, esses boatos, né, cara? Mas caralho, eu não respondo. Você é o capim. Quantos grupos de WhatsApp você tá? Ah, eu grupo da família, vocês respondem. Nossa, cara, você tá perdido mesmo. Você tá completamente, você tá sugado por essa merda. Não, cara, não. Só que é de do tempo aparente. É por isso que tá aí, tu esquece o número de mais nada. Tua mente tá toda nessa porra. Não tá nada. Eu tô num grupo de WhatsApp, ele apita mais de 5 vezes direto, eu deleto. Eu não suporto essa merda. Você tem um grupo lá de WhatsApp que apita toda hora? Dos amigos lá. Dos amigos lá? É. Pô, é amigo agora lá. Ele tá meio parado, mas teve uma época que ele ficava... Amigo lá? Dos amigos. Que amigos, cara? Dos amigos, velho. Então o que você tá falando, caralho? No grupo de WhatsApp lá, cara, que tem o... Ah, caraca. Bom, não sei, tu não tá... Tu tá no grupo do WhatsApp, eu tô nesse grupo. Que grupo? Do ódio? Grupo de ódio? Não, o grupo dos esse amigos. Grupo tá morto, o grupo de ódio. Não, o grupo dos amigos que desejam feliz aniversário pra você, tararéu. Ah, esse grupo morreu. Esse grupo tinha uma época que era foda, maluco. Você parava de olhar o grupo duas horas, tinha 1000 mensagens, era uma loucura. É. Mas esse grupo morreu, esse grupo já era. Por quê? Morreu, porque todo mundo é um monte de maluco, caralho. Ninguém se respeita e o grupo foi pro caralho, essa é a minha realidade. É, o grupo... Hoje ele vive de aparências no grupo. É verdade. É, porque teve uma situação que ficou todo mundo meio, uou, o que tá acontecendo? Esse grupo é multi anual. Como assim? Eu dou multi nele. Ah, anual. No ano. Então, exato. O multi do WhatsApp é uma merda, porque você dá multi, mas ele marca que tem mensagem, você fica, qual era aqui, que porra é essa? Aí aparece lá assim, um negócio vermelhinho. O WhatsApp não vale nada. É. Aí você fica desesperado pra poder ver as mensagens, é muito, muito ruim mesmo. Mas... Os grupos bons que eu tenho é grupo com o Tucano e o Sr. K, tem um, que é o Zona de Spoiler, que a gente chama. Tem um grupo que é o Beluga VIP, esse é excelente, que é com a galera que vocês não conhecem. O cara tá divagando foda. Beluga, esse é um grupo muito bom. E o Marco Gomes, a gente tem um grupo com o Marco Gomes que é bom também. Então, você de vez em quando tá lá discutindo coisa com o Marco Gomes, que tá com o tempo livre também, porra. Tô com o tempo tá livre. Tá lá, muito... desabafando, ah, caralho, bando uma merda, tal, não sei o que. A gente tem um grupo com o Ian também. Ian do Porto Fundo, isso é bom também. Desabafo, né? Eu não tô querendo evangelizar. Não, mas eu também não. Um grupo eu de parei. 70 pessoas do condomínio que querem rezar pra salvar o país. Dando aula de história. Querendo... Se eu te mandar um link do Nerdologia, era isso que eu tava fazer. Teve um que eu mandei pra tia da Agatha, um link do Nerdologia. Era alguma coisa de alienígena e o Átila falando sobre... É, como ela é louca, não consegue dar play e não adianta nada. Ela viu, disse que gostou e adorou, mas acho que ela não entendeu, cara, porque falava tudo contra o que ela tinha falado antes. Mentia tudo que ela tinha falado. Eu falei, olha, toma aí o Átila. Ela, ai, adorei, gostei, repassei pra todo mundo. Aí, Átila, tu virou? Não sei em que contexto ela passou o teu vídeo. You are fake news. Não, mas a questão é que as pessoas, muitas vezes, elas querem ser enganadas. Então, essa isso é a parada. Que eu contar, as pessoas elas querem a solução mais fácil, elas querem a solução... Porque assim, entre aspas, não estou desmerecendo a religião e a fé de ninguém, por favor. Mas o que eu estou dizendo é que sim, é muito mais, entre aspas, é muito mais fácil você simplesmente rezar e usar o poder da sua fé para que um problema não exista mais, como um bombardeio, por exemplo, acabar com os ratos de um condomínio, do que você usar pesticida, comprar um gato, não sei, entendeu? Sim. E caçar ratos e combater os nazistas. É isso que eu estou dizendo. Sim. Entendeu? É uma solução mais fácil, vai. É só sentar e rezar e acreditar que vai dar certo, né? É isso, basicamente. Isso eu não tô duvidando do poder da oração de ninguém. Mas é só isso. É sua fé. É conveniente. É sua fé, é sua crença. Posso fazer um momento, André, aqui? Um momento, André, Ana, aqui? A gente fica muito mal se a gente tá numa situação em que a gente não tem controle do que acontece. Verdade. Eu não. Eu fico bem. Eu fico bem porque eu aprendi a lidar com isso. Eu ficava mal pra caralho. Então, mas geralmente... Aí eu aprendi a lidar. Quando eu não tenho controle, o que eu faço? Ligo, foda-se, porque eu não posso fazer nada. Exatamente. Exato. Guerra fria. Foda-se. O que eu posso fazer? Eu ficar angustiado porque vai explodir o mundo? Não, eu vou comprar cebola, sei lá. Vai, eu tenho medo de avião porque eu não tô pilotando avião. O cara vai deixar o piloto avião? Não vai. Eu vou fazer curso de brevê? Não vou. Não, foda-se. Se cair, caiu. Se morrer, morreu. Então, é isso. E aí você tá preso numa situação que você não tem o que fazer. Isso, assim, até faz mais bem pras pessoas acreditarem em alguma coisa do que aceitar a morte ou aceitar a situação e se entregar, sabe? Às vezes até ajuda a pessoa a passar por um momento de estresse ou alguma coisa por aceitar aquilo. Então, se te der a puta que eu parei pra segurar, você vai segurar achando que você tá dirigindo o carro e que você sabe pra onde ele vai. Ivan Drago dizia, se morrer, morreu. Não, eu vou falar que uma parada que é muito boa pra você se curar disso tudo, cara. Você assiste Rick and Morty. Você assiste Rick and Morty, você vê que a gente não vale porra nenhuma. Que a gente não tem propósito nenhum e que vai todo mundo morrer. Exato. Porra, cara, isso é um alívio do caralho. É porque Rick and Morty é niilismo com pegada. Então você vai ter esse negócio do nada significa nada. Você até espera uma lição, né? Você até fala, não, agora tem uma lição. Agora a gente vai aprender alguma coisa. Não, mas se você ficar de bem com essa parada, beleza. Tem gente que não consegue ficar de bem com isso. Eu tô de boaça aqui. Então, tudo bem, excelente. Por isso que eu não perco meu tempo em grupo de Facebook. Não, então, pois é, não, mas eu também não. Isso foi uma recaída de uma vez só. Mas eu tenho uma uma teoria. Por exemplo, se todo mundo parar pra orar, inclusive o pessoal que estiver no avião que vai fazer o bombardeio também vai parar pra orar. Então, naquele momento, não vai ter o bombardeio. Não, pois é, mas se o teu inimigo estiver orando pra parar o bombardeio, deu certo, realmente. É verdade. E deu certo, aí funcionou. É. Aí esse Rox funcionou bonito. Mas olha só, e se a oração fez o Hitler dar a ordem de parar de... Olha aí. Tá vendo? Não sabemos. Não, mas olha só, gente, claro, poder da oração, cada um faz a sua parada e tal. Só queria dizer que a parada mais... A informação dela não tinha fonte, era simplesmente é assim, acreditem. É, mas eu acho que tem uma diferença entre você acreditar em outras coisas e você não aceitar a realidade por acreditar nelas. Uhum. Então, tipo, sei lá, a pessoa tá mal, tá com câncer, tá doente, não tem terapia, tudo mais, ela quer tentar fosfetanolamina, longe de mim querer condenar isso. Mas você vai abrir mão da terapia, que a gente sabe que funciona, você vai abrir mão do tratamento médico. Por causa disso, eu acho que já é um passo... Uhum. Que assim, às vezes a pessoa tá com uma doença terminal e ela não quer ficar entrevada, porque esses tratamentos são fodidos também, né? Te fodem, às vezes você... Os efeitos colaterais são piores do que os sintomas da doença. E aí é uma decisão individual de cada um. A parada é quando uma informação falsa faz uma pessoa que tá desesperada ou desacreditada tomar uma decisão que pode prejudicar ela, que se ela soubesse a verdade, ela não tomaria. Isso que é a parada ruim, entendeu? Eu vou fazer um tratamento experimental porque talvez dê certo, meu médico falou que as chances são tantas. Existe... Tocou-se a real. Sim. Esse tratamento é experimental, as chances são mínimas, mas pode funcionar ou não, né? E a pessoa, ela arrisca e ela toma essa decisão, consciente de todas as possibilidades. Agora, quando você promete uma parada, você fala assim, isso aqui cura X, isso aqui é o novo tratamento. Larga tudo e aí cá. A pessoa, aí é criminoso, cara. Aí é muito além, sabe, de uma decisão pessoal. Você tá enganando a pessoa, você tá matando a pessoa. Sabe? Só não puxou o gatilho, mas a informação falsa, que as pessoas às vezes ficam repassando sem saber que é falsa, ou sem querer averiguar se é falsa, é uma parada complicada, cara. Você tá, às vezes a pessoa pode estar propagando algo que tá matando alguém, de verdade. É verdade, como aconteceu lá no Guarujá, né? Teve uma fanpage que fala sobre notícias do Guarujá, publicaram esse retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças lá pra fazer magia negra. Olha só onde a gente tá, que ano que a gente tá falando de magia negra. E aí encontraram uma mulher parecida com esse retrato falado, começaram a bater na mulher, ela acabou morrendo, inchada na rua. E era inocente. E foi tipo inocente, 2 anos atrás, depois, né? Pô, e agora uma daquelas pessoas, só uma das pessoas lá foi presa até agora. O resto ainda tá em liberdade. Foi uma notícia falsa que ocasionou uma morte. Essa foi uma notícia falsa bem direta que ocasionou uma morte. É terrível. É inaceitável. Uhum. Mas existem várias notícias falsas que causam mortes constantemente. E nego, não dói porque, entendeu? Você nem percebe o que tá fazendo. Uhum. Não tô falando o que você está fazendo. Indireto, você diz. É, quando você propaga uma merda de uma notícia que, sabe, chupa limão que cura câncer. Sei lá, entendeu? Não cura, meu irmão. Não cura. Uhum. Chupa limão, mas faz radioterapia, caralho. Na África do Sul tem um cara que foi nobelista de química e tudo, chama Peter Duisberg. E ele tinha a teoria de que AIDS não é causado pelo HIV. Que era, na verdade, um cansaço que as pessoas que usavam muita droga sentiam e não sei o quê. Muita droga no termo dele mesmo. E que não era HIV que causava AIDS. E ele convenceu o presidente da África do Sul disso. E os caras pararam de distribuir terapia e camisinha. Aí sim. Aí mataram milhões de pessoas. Acreditando. Puts, que horror. Caraca, cara. É foda. É muita responsabilidade, né, cara? A mesma coisa acontece com as campanhas anti-vacinação, que estão aí ganhando força cada vez mais. Desafiam estudos que já comprovam que não há ligação lá do mercúrio, né? Como é que é, Átila, o negócio do mercúrio? Que o mercúrio causa autismo e que a vacina tríplice causa autismo. Uhum. O que deixam de fora é que o cara que propagou isso tinha patenteado uma vacina que não era tríplice e que ia fazer alguns milhões pra ele. E já foi derrubado o estudo, cara. Foi... Tudo. Assim, o cara pegou 12 crianças, acho que 4 não tinham nem autismo, exagerou os resultados dele, os estudos contra isso testaram 500 mil crianças com vacina com e sem mercúrio e nada, assim, sabe? Nenhuma relação, exato. Mas mesmo assim, você vê, o poder do alarme e muitas coisas que pegam são essas coisas alarmistas, né? Que deixa a gente com medo, né? Nenhum pai quer oferecer nenhum risco ao seu filho, né? Você não quer dar uma coisa pro seu filho que vai fazer mal pra ele, né? Exato. Então, tipo assim, é natural que as pessoas sintam medo e receosas, porque, ó, tem um estudo científico aí que diz que o negócio causa autismo. E aí? O que você faz? Você tem que vacinar seu filho. O que você vai fazer? Tem gente que vai ficar com medo. O negócio é que, depois de tanto tempo de discussão sobre isso e de tantos estudos que dizem, gente, a gente não encontra relação e o estudo do cara já foi refutado, permanece a coisa. Eu não sei. A crença ainda permanece. A parada maluca que hoje em dia acontece é que as pessoas, elas querem discordar da ciência. É a parada. O cara tá com o celular na mão, discordando da ciência. Dá vontade de falar, ô, seu beócio de merda. Seu filho da puta, dá vontade de enfiar o celular no cu do cara e falar, isso aqui é ciência pura, seu merda. O cara fica discordando de estudos seculares, cara. Que tem provas e mais provas. Essa da vacina é uma parada inacreditável. Não, e aí, veio o Jim Carrey e fala na TV que as vacinas fazem mal e tal. E como ele é um astro, né? As pessoas acabam levando mais a sério que falam a respeito disso. Ele nem fala mais, ele tá loucaço, loucaço! O Jim Carrey tá mais louco que o Márcio Seixas, maluco. Ele tá maluquinho mesmo. Nossa, ele tá puta que pariu. Ele tá girando e volta atrás do rabo, cara. Eu acho que ele não fala mais da parada da vacina, mas teve uma época que ele falava mesmo. Não, ele falava. O Jim Carrey tem uma vida muito complicada, né? Não que isso seja. Justifique ele ficar propagando essa merda de que você não deve se vacinar. Mas vacinar seus filhos. Mas pelo que eu li, quem era grande ativista dessa parada era a esposa dele. Era a Jenny McCarthy, né? Isso. Ela teve um filho. E ele é casado com ela. E comprou a briga e virou ativista, natural, casal e tal. E hoje em dia ele separou e ele já não é tão ativista. Não sei se ainda acredita e tal, não tem... Acho que ele não acredita. Ele acredita que a gente existe mais, então... Ele acredita que as pessoas existem, então ele talvez não acredite mais em vacina, né? Ele tá loucaço. Mas eu achei a entrevista que ele deu excelente, maravilhosa, cara. Essa última no evento de moda. Adorei, cara. Ele falou, o que você veio fazer aqui? Ele fui procurar um evento mais sem sentido. Estou aqui. Tá muito doido. Achei maravilhoso, cara. Eu não sei se ele tá zoando ou não. Entendeu? Eu não sei, eu espero que não. Eu espero que ele esteja louco desse jeito. Porque quando a pessoa fica maluca desse jeito, ela tá liberta, mas cara. Eu sei que ele nada mais afeto, cara. Eita. Eu sei que ele é discípulo de um guru de meditação transcendental e tal. Então, tipo assim, bate, a loucura bate. Mas talvez ele esteja falando sério, meu. Ah, ele só pode falar sim, senhor, agora pra esse guru dele. É! No final da entrevista ele fala assim, olha, a gente não importa, essa é a boa notícia. Ele tá vendo muito que mora, então. Tá demais. Deve tá, né? Ele tá vendo em loop, mano. Essa parada, quando você tá propagando uma parada irresponsável que você não domina, é foda, cara. Porque eu acho, você realmente pode estar prejudicando outras pessoas. Exato, né? É que a gente pensa ao contrário, cara. É muito bizarro, sabe? A gente costuma achar que, bom, você primeiro raciocina, aí você vê se aquilo é bom ou ruim. E se aquilo for bom, aquilo te desperta alegria. Se aquilo for ruim, ele te deixa mal. Teoricamente, é assim que a gente pensa. Mas normalmente a gente pensa ao contrário. Isso te faz bem? Faz. Ah, então isso é bom. Agora você raciocina uma justificativa por que isso é bom. Isso te faz mal? Ah, me deixa triste. Então isso é ruim. Agora inventa uma desculpa na sua cabeça de por que isso é ruim. Então, sei lá, você sabe, pra quem é pai, pra quem é mãe... Alexandre, você deu vacina pra Gisele esses tempos, eu espero. Não, a carteira tá completinha. Outro dia a pediatra até elogiou. Nossa, olha, bonita a carteira, tá completinha. Nem todas são assim. Bom, você não se sente mal de ver a sua filha tomando aquela vacina e chorando, tomando a injeção, a picada, o ritual? Sim, mas eu imagino a minha filha com pólio e aí eu logo passo, né? Normalmente quem é antivacina fica nessa primeira emoção, né? Se sente incomodado com aquilo, se sente mal e fala, não, se eu tô me sentindo mal é porque isso é ruim. Não, mas não é por causa da picada, que as pessoas têm medo de que isso cause um mal maior, né? Não é pelo sofrimento da picada que todo mundo sabe que faz parte. Mas... Na verdade, a resposta que as pessoas têm em relação à vacina é a mesma resposta que a gente tem de nojo em relação a coisas profanas que você não pode pôr no corpo, sabe? Uhum. É como se você estivesse pondo uma doença pra dentro do seu corpo. É essa associação que as pessoas fazem. E aí você primeiro faz a associação e depois você vai arrumar a desculpa de o que tem de ruim na vacina. E aí não tem o que a gente faça pra desprovar, sabe? Ah, o problema da vacina é o mercúrio. A Suécia não usava mercúrio na vacina deles, vacinaram 2 milhões de crianças e o índice de autismo deles é igual ao da Noruega, logo do lado, que usava usava mercúrio. Então não é o mercúrio, é a ordem das vacinas. Tem esse outro país aqui que vacinou em outra ordem, tem o mesmo índice de autismo. Ah, então é a vacina tríplice. Mas, ó, todo país que usa vacina tríplice também não tem problema. A pessoa vai se pendurar a cada hora numa desculpa pra justificar aquele sentimento ruim que tá ali dentro, de que aquilo não é bom. Agora eu vou dizer um negócio aqui. Esse negócio de vacina, eu não tô querendo propagar a antivacinação, muito pelo contrário. Mas eu não tomo vacina pra gripe, já vou... Não tomo, porque eu não quero ficar me tremendo e ter que andar pra trás a vida inteira. Você caiu no mal do mesmo que viu aquela reportagem da garota. Não, cara, eu prefiro ter gripe, eu prefiro de friado, sério. Ô Gilmar, das notícias que você apura, você normalmente encontra a verdade muito rápido ou depende? Você às vezes tem que mergulhar mais pra poder explicar o que é aquilo? Tem algumas que são mais fáceis de identificar, que elas têm aquelas características, né, de uma fake news, por exemplo, geralmente elas não são datadas. Então, aconteceu na semana passada, mas na semana passada quando, né? Aí quando eu vou procurar na internet, eu vejo que essa história já tá circulando desde 2010, 2014, então não é desde a semana passada, né? Uhum. Essa manhã a mulher que estava presa e tal, mas você vai procurar, é uma história antiga que eles só trouxeram de novo agora para esse ano. E tem algumas que são mais complicadas, que você tem que entrar em site do governo para tentar achar lá a relação do orçamento. Essas são mais difíceis. Uhum. E quando eu fico um pouco em dúvida, políticos, assim, geralmente de política dá mais trabalho. O de saúde também, né? Que eu tenho que dar uma pesquisada em alguns artigos. Às vezes eu caio em página científica que eu também não entendo muito. Liga pro Átila. O Átila. Mas o Átila já me salvou algumas vezes já, em algumas histórias da internet. Eu já perguntei pra ele várias coisas e ele já me ajudou bastante. Acho que a gente começou a conversar com a gripe suína. Foi com a gripe suína que a gente começou a trocar ideia. Caraca, o que tinha de fake news da gripe suína? Começaram a aparecer várias histórias a respeito da gripe suína, né, o Átila? A gripe suína foi criada pelo Bill Gates. Foi. Eu lembro. Essa gripe é pra controle populacional. A vacina tem mercúrio e vai matar. A vacina vai plantar um chip pra educar suas crianças. Caraca. Você vê que é completamente diferente do que acontece hoje em dia. Mas dê outros exemplos, assim, de algumas que você acha muito fácil a resposta. Que basta um Google e... Por exemplo, tem uma que apareceu que é até uma antiga, é um GIF antigo, mas que voltou a aparecer de novo na internet há pouco tempo, que é um GIF de um cara mergulhando do alto de um trampolim. Ele cai de cu na água, assim, ó, pá! Só que a água tá congelada. E aí ele quebra toda, aí aparece lá no... De como se fosse do GTA, dele se dando mal e tal. E aí eu fui procurar na internet rapidinho, procurei lá no Google, pela Google Imagens, e também tem aquele programa Tinai, um site chamado tinai.com, que é muito bom pra fazer pesquisa reversa também. E aí, rapidinho, eu já encontrei lá. É um salto que aconteceu em 2015 lá na Bósnia. E o mergulhador, ele caiu na água. E aí, eles pegaram outro vídeo de um cara que pula numa piscina cheia de gelo. E eles juntaram essas duas imagens como se ele tivesse pulado lá de cima e caído no gelo, entendeu? Uhum. Essa foi fácil de pesquisar. Mas tem umas que são muito mais difíceis. Como, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, né? Diz que o Arnold Schwarzenegger dormiu na rua depois de ter sido recusado no hotel. É, isso é o que é na frente da estátua dele. Foi recente, né? Diz que ele foi no hotel falou assim, ó, você sempre vai ter uma vaga aqui pra você. Quando ele chegou lá, não tinha. Aí ele dormiu na frente do hotel, em frente à estátua dele. Mas é mentira, porque essa estátua nem fica na frente do hotel, ela fica num campo lá de homenagem aos militares e tal. Fica até longe de algum hotel. E ele fez isso de propósito, ele é zoeiro demais, ele deitou lá na frente só pra brincar e tal. Essa foto nem é recente, ela é de 2016, janeiro de 2016, e ele publicou no Instagram dele como uma brincadeira. E aí alguém pegou de volta essa imagem e colocou como se ele tivesse dormido como mendigo na rua. Caraca, como é que as pessoas fazem isso, cara? Por que criar uma parada fantasiosa de um negócio que já aconteceu, que já é outra história e tal? Você não conseguiu decifrar isso em 15 anos? Antigamente as pessoas repassavam por e-mail, né? Repasse esse e-mail para o maior número de pessoas que essa criança com câncer vai ganhar 50 centavos pro tratamento dela. Ah, e agora não é mais. Agora não é mais e-mail, agora é amei, né? No Facebook. É verdade, é verdade. Até uma charge imagem tal no Facebook, que tá Jesus assim, olhando pra tela do computador, falando, quando chegar a 1000 améis, eu vou curar ela. E tava tipo 999, sabe? Uhum. Eu trabalhei com um professor de geografia que, segundo ele, foi ele e um amigo da Unicamp que criaram aquele boato de que tem um livro didático em inglês que fala que a Amazônia é dos Estados Unidos, ou que é patrimônio Nossa, mundial. Nossa, esse foi fortíssimo! Nossa, eu vi vindo dessa de todo lado, que os Estados Unidos, exatamente, esses livros. É, e teve recentemente, não recentemente, mas algum tempo atrás, a história do Nióbio também, né? Do Nióbio, que foi uma... Essa aí foi protagonizada pelo nosso amigo Pirula, entre outros. Não, e Cauê que... Cauê, Pirula e pai do Zinóbio. Essa foi a turma do Nióbio. Sério? Foi. A história te convence porque aquilo tá errado. Você tipo, lá no fundo você sente que a gente podia estar melhor e tá na merda por causa dessa bosta. É a solução fácil, né? Ah, é só agora fazer o Nióbio aí, tá tudo certo. Resolveu o Brasil. Essa imagem do livro que estaria sendo usado lá nos Estados Unidos pra mostrar que a Amazônia já é dos Estados Unidos, é essa imagem eu uso nas minhas palestras e eu já explico ali logo de cara que o livro ele tá no lado par ali e ali ele deveria estar no lado ímpar e então só aí nesse detalhezinho a gente já sabe que é falso já. Como assim? Não entendi. E assim, a página da direita. Isso, é sempre ímpar e a página da esquerda ela é sempre par. Você pode ver nos livros é assim. Uhum. E essa tá como par, então tá errada. E além disso o inglês que é usado ali é um inglês meio macarrônico ali que dá pra perceber que não é o inglês usado. Meio brinquedo. Ah, então foi uma montagem mesmo pra... Tosca, né? Pra criar confusão. E aí, como já tem no imaginário popular que os Estados Unidos está sempre de olho na riqueza da Amazônia, fica muito fácil das pessoas acreditarem e passar adiante isso daí. A máfia branca aí, Adagão. Eu sempre, quando eu venho com essas histórias assim dos Estados Unidos querendo tomar Brasil, caralho, eu sempre lembro do Otávio Mesquita tentando entrevistar o Charles Bronson. E aí ele chega e fala assim, eu não consigo achar esse vídeo na internet. Não, cara. Só a gente viu numa madrugada, por acaso. Porra, aí ele chega, o Otávio Mesquita tá nos Estados Unidos, em algum lugar lá, devia ser Los Angeles. Ele tava almoçando num restaurante com mesinhas na rua. Isso. E o Otávio Mesquita viu ele por acaso, não teve marcado a entrevista. Não, ele tava viu o cara. Em Los Angeles e viu o Charles Bronson e foi abordar o cara. Ele foi abordar, exatamente. E aí, Charles Bronson, sei que lá, manda um hello pro Brasil, qualquer porra assim, né? É isso. E o cara, o Charles Bronson, virou e falou assim, What is Brazil? E isso é uma parada verídica. Eu lembro nitidamente de ver isso no programa. Testemunho. Só que aqui, não tem na internet você essa nunca porra, achou, cara. Essa nunca. Porra. Outro tá dia muito, mesmo eu tava procurando isso. Tá muito enterrado os arquivos lá da SBT, sei lá, cara. Eu nem sei se era da SBT. Pode até ser outro canal. Pegou fogo nos arquivos da Manchete. Ele falou várias vezes, What's Brazil? Ele, Brazil? Say hello, What's Brazil? Mas eu acho assim, o Otávio Mesquita também falou assim, olha, eu acho que ele podia estar querendo só desconversar porque ele não queria ser importunado. Mas você tava mencionando isso, por quê? What's Brazil? Cara, página tipo, de livro os Estados didático. Unidos querem a Amazônia no Brasil. What's Brazil? What's Brazil? Eles nem sabem, né, o que tem aqui no Brasil. You are fake news. Nos Estados Unidos, a eleição foi decidida à base de fake news, né? Pois é, então, mas de todos os lados? Sim, de todos os lados. O Trump, ele apelidou os veículos de, né, que são mais anti-Trump, que são mais de esquerda lá, CNN e etc., como fake news. Já chamamos os caras de fake news. Até um correspondente lá da CNN tava querendo fazer uma pergunta pra ele, e falou assim, não, você é fake news, não vou falar contigo. Ai, caralho, cara. Mas um dos caras que era da cúpula dele lá, o... Steve Bannon. O Steve Bannon, ele era dono de um dos jornais que também publica fake news pra caralho. O Breitbart News. Então é muito doido. E ele elogia lá aquele Alex Jones, que também é um maluco conspiratório. Que, do InfoWars, né? Do InfoWars, que falou essa parada da rede de pedofilia da pizzaria aí. Falou que no Mississippi estão botando alguma coisa na água pros sapos virarem gays. O cara, os sapos? É. Falou que os sapos estão virando gays por causa de alguma coisa na água. Os sapos? É. É algum experimento. E pra que isso? Pro sapo pagar boquete? Pra ficar gay. Olha aí. Experimento. Aí você vende depois pras pessoas? Depois bota na água das cidades e todo mundo fica gay. Alguma coisa assim. Bota os sapos na água? Não, a água, caraca. Os sapos são... Mas por que você quer que o sapo fique gay? Não, o sapo é um experimento. Não, ele tava falando que a água tava contaminada com coisas que estavam deixando os sapos gays e que se a gente estivesse tomando essa água, as pessoas também iam ficar afeminadas. E ele, inclusive, vendeu um filtro pra limpar essa água. Gente. Olha só! Caraca, eu tava entendendo qual era o business de transformar sapos em gays. O business? Não, não existe sapo. Não. Você vende com uma máquina de boquete. Poder. Não é? Vai! Parece bem óbvio. Era só ele aprender a cozinhar, né? Não me parece bem lógico isso? Tem aquela caixa coaxando lá no... Da portaria do prédio. Chegou. Essa pessoa sozinha. Chegou o sapo gay. Sapinho, só beber só da água da torneira pra ele que tá tudo certo. Ai, meu Deus, que maluquice. Mas nos Estados Unidos sempre teve essa paranoia da água. Porque eles... No Brasil, se você tomar água de torneira... Eu sei que deve ter pessoas que tomam água de torneira. Mas se você beber uma água de torneira, você está se envenenando. Essa é a realidade. Nossa, a água não é... É uma merda, não é, é uma merda. Não uma é. Uma vez, lá em São Lourenço, a gente viajou e eu fiquei sem pagar... Em São Lourenço, hein? Que é a instância do mineral. Mas em São Lourenço, todo mundo falava que podia beber da torneira. É, podia? Tu falavam. Tu bebeu uma vez? Tu bebeu uma vez? Eu bebi uma vez. Não, que eu sou maluco? Eu bebi uma vez. Porque a gente esqueceu de pagar a luz e a água e cortaram tudo. A água não cortaram. Cortaram a luz. E aí não tinha geladeira, não tinha água. Aí eu não tinha nada, a gente tinha chegado de viagem, não tinha luz e não tinha água. Eu tinha comprado água. E aí eu falei, puta, eu vou beber água da torneira. São Lourenço, cara. Nossa, meu irmão. Deu um revertério. Fui pro inferno. Passei mal. Mas pra no caralho. Parque ali tem uma bica que você pode pegar água de graça. Mas era de noite, cara. Tava trancado já. Ah, tá bom. E São Lourenço não tem mercado 24 horas. Né, isso é verdade. O que eu quero dizer é, não é comum as pessoas que moram em grandes cidades, certo? Beber água da torneira. Beberem água da torneira. Você não pega assim, ah, eu vou tomar um remédio, você enche um copaço de 300ml de água da torneira e bebe. É, sério, não é isso, né? Não é normal. Eu não conheço ninguém que faça isso. Nos Estados Unidos, isso é normal. Sim. Beber água da torneira é normal. Exatamente. O americano, você vê em filme direto, o cara pega, enche o copão e pau, manda pra dentro. Exato. O jeito que Nova York teve de manter a água despoluída foi parar de tratar ela e usar água direto da fonte. Então, ou eles conservam aquela água ou ela vem suja. E o resultado foi que eles conservaram muito bem. E aí o que acontece? Eles têm esse medo da água contaminada porque as pessoas consomem ela. A água que vem do... Pra beber. Assim. É água potável. Sim. Então ela é um no imaginário popular, é um risco grande. Né? Um ataque de envenenar a água pra matar a população ou transformar os sapos em gays pra fazer uma indústria de... Durante a eleição, o que eles fizeram foi um negócio bem sistemático, assim. Os caras montaram sites bem extremos de notícia falsa e com viés ideológico muito forte. Pra quem entrava naqueles sites, você já sabia que, tipo, acompanha, né? A gente tem como acompanhar Facebook, o diabo das pessoas com tudo conectado, então você já sabe que essa pessoa que tem esse perfil no Facebook é uma pessoa vulnerável que você pode mandar pra ela fake news à vontade que ela vai consumir aquilo e compartilhar. Ah, sim. Eles tinham um esquema dos dois lados, de isca e mandar notícia em seguida pra reforçar o que você viu lá, pra te deixar indisposto com outro candidato. É, mas isso é uma coisa importante de dizer. Tem fake news de todos os lados. Tudo, sim, que, sim. Tudo quanto é natureza, sobre tudo, não só sobre política e tal, mas sobre tudo. Sobre qualquer coisa. Sobre até os vídeos, né, que viralizam, seja da parada mais tosca de entretenimento, até os negócios sérios que estão em veículos grandes de comunicação. E aí eu pergunto, como que a gente se vacina contra notícias falsas, aquela que você dá vontade de compartilhar, de você ler só o título, que absurdo isso! E a primeira coisa é essa, não ler só o título. Não lê só o título, tá? Não leia só o título. Exato. Leia o título. Só acreditem no Nerdologia. Exato. E não é fácil, né, pô? Boa. boa, boa. Mas é, cara, se você clicar no link pra ler o texto, muitas vezes a forma como o texto foi escrito eu já denuncia que é uma fake. Pode ser. Se não tiver data de publicação... Já é o primeiro indício. Indica que... Já é... Porque verdade. Toda notícia de veículo minimamente jornalístico, o cara vai datar e se tiver update, vai datar o update e tal, né? Pra questão até de organização do site. Sim. Então, se não tiver data, se não tiver... Se o texto for meio bizarro, sabe? Isso já é um primeiro indício monstro. E se o texto não tiver nada a ver com o título, né? O que muitas vezes acontece, isso já diminuiria 90%, sem sacanagem, da propagação de fake news. 90%. Vocês acham, assim, eu sei que... Que não é bem feito, a parada é essa. Não é, é parada... Tipo, essa da asa do avião, lá que tu viu, ficou espalhando pra todo mundo. Não espalhei pra todo mundo, mandei só pra você. Caralho. Essa merda era uma parada bem feita. Era bem feita, Não era uma parada... Deu trabalho ali pro cara do 3D. Então aquela renderizada. Depois eu vi um vídeo mostrando um mesh em 3D, o cara fazendo animação. Então, mas a maioria não é bem feita assim. Sim. A maioria é só um título, normalmente. Uhum. Porque as pessoas só replicam indignadas. Porque as pessoas... Eu vi isso uma vez num TED. O cara falava assim, as pessoas, elas têm dois sentimentos. Elas gostam de se sentir indignadas. Uhum. Tem que ir lá, nossa, não acredito nisso! E pá! E passa de e gosta de compartilhar a indignação. É isso. Gosta? É, não, quando o cara tá indignado, ele tem que passar pra frente. É que nem quando você tá numa ele fila e a pessoa fala assim, essa fila, né? É isso, esse é um exemplo básico. Então, né? isso é a máquina que faz o Facebook funcionar. A pessoa recebe a parada, fica indignada e passa adiante. É isso. Às vezes a indignação é verdadeira. Né? Não, eu não tô julgando a indignação das pessoas, mas as pessoas muitas vezes ficam indignadas demais. É o filão do YouTube inteiro de vídeo indignado. E aí, ficou indignado, pá, passou adiante. E você não leu, você só ficou indignado. Sim. Você não sabe realmente o que tá acontecendo. Sim. Foi alguma coisa naquele título que te chamou a atenção, ou alguma imagem que tá ali que te chamou a atenção e te deixou indignado. E você, isso é um absurdo. Já aconteceu isso com a gente? Sim. Isso é um absurdo. Tem que acabar, não leu o texto, não ouviu o áudio, passou adiante e passei, ó, chora desculpa até hoje, jamais, vai morrer chorando pedindo desculpa. Quê? É, deixa. E a outro sentimento que as pessoas gostam é de... Como é que era? Ai, meu Deus. É a indignação e a alegria, né? Tipo, a cura, impossível. É, a esperança, né? A esperança. Então, são esses dois sentimentos que as pessoas buscam. Uhum. Elas não querem chegar lá de verdade. Elas só querem ter a indignação e a esperança. É isso que o ser humano quer. Uhum. Quer ficar indignado e ele quer ter esperança de conseguir alguma coisa. Vide a oração pra acabar com as bombas. Exato. Entendi. Tem gente do grupo que escuta o Nerdcast, só pra... nosso síndico, inclusive. Eu sou síndico. O síndico jamais propagaria essa coisa. Foi ele que criou o grupo. Foi ele que financiou essa putaria. Coitado, o cara criou o grupo com uma boa intenção. Coitado, o cara é um santo. Esse cara é um santo, sem sacanagem. Ele é síndico? Ele é um santo. Não é mais síndico, ele é síndico agora. Então, mas ele também tá cuidando das coisas. Eu não entendi. Ele é síndico, mas continua. Ele continua no conselho. Ele não largou o osso, mas ele não tem como dar conta daquela quantidade de malucos o tempo inteiro. Aquela horda. Nossa, cara, o cara é um santo. O cara tem que ser canonizado. Mas aí o que acontece? O cara me cria um grupo de Facebook pra se comunicar com mais facilidade com os moradores e pra gerar um sentimento de comunidade. E agora o nego vende até palmito naquela merda, cara. Outro dia o português falou aqui, que tava lá, o cara, ó, chegou o palmito aqui na portaria, quem vai querer? Eu, separa. Ai, caralho, cara. Teve um cara, o Azaghal saiu do grupo, mas antes dele sair, teve um cara que quando começou o papo do palmito, o cara, não, gente, tchau. Isso é pulou do grupo. Eu saí do palmito. Você saiu do palmito eu também? Saí do palmito. Você foi na leva do palmito? Não, eu saí nas frutas. Nas frutas, antes do palmito. Palmito eu já sou pela portuguesa, saí nas frutas. Quando começou a feira. É que aí vira um serviço paralelo do zelador. Separar palmito. Yeah. É, separa pra mim! E bombom, também já vendeu bombom. Cara, que um ser humano é uma. Caraca, what's Brazil? You are fake news. Mas é isso que eu tô falando, nada a ver com nada, que é isso, as pessoas propagam a fake news porque elas simplesmente ficaram indignadas. Uhum. E elas não... É uma emoção. É, exato. Uma reação emocional. Tem um caso muito interessante do Cardoso, Cardoso, que já participou aqui várias vezes do Nerdcast, ele publicou uma vez, fez um post lá no site dele, mostrando as fotos do interior da cabine do avião da Gol, no momento do acidente. Só que as fotos, na verdade, era da abertura do Lost. A ideia do post dele era mostrar justamente isso, que as pessoas só leem o título, dá uma olhadinha na foto e já compartilha. E, inclusive, depois, mais pra frente, teve um outro acidente na França, e vários jornais em espanhol, em francês, estavam passando essas mesmas imagens como se fosse do acidente daquele avião, daquele acidente. E, na verdade, era a abertura do Lost. Então, ele conseguiu provar o ponto dele, que as pessoas, muitas pessoas, apenas leem o título, dão uma olhadinha nas imagens e passam adiante. Não. Assim, provou, entre aspas, né? O que as imagens mostravam, de fato? Poderiam ser a imagem do acidente? Que as pessoas às vezes não precisam saber. O que era a abertura do Lost? Tivesse escrito Lost? Mostra lá ok, né? Mas se fosse uma imagem de acidente aéreo, é uma imagem de acidente aéreo. Eu vou te mandar depois a foto. Eles estão dentro do avião, levantando assim, se levantando, porque a fuselagem atrás assim quebra, né? E dá pra ver lá no fundo o nome da empresa, que é aquela empresa do Lost, que agora eu não lembro o nome. Oceanic. Tudo direitinho. E dá pra ver que é do seriado. Mesmo. Ah, não. Uhum. Aí sim. É. Se você bota eu fiz um post aqui, botei uma imagem de acidente aéreo. De qualquer acidente, né? As pessoas estão machucadas. Né? Pessoas também não são especialistas, né? Tava bem na cara. O que se faz pra resolver esse caso e quase todos os outros é assim: botão direito, busca por imagem, ou vai no Tinai e você já tá vacinado de muita coisa, assim. Vai aonde? Aquele tubarão nadando do lado do Tinai. É T-I-N-I-A-I de olho. É um site que faz busca, o Gilmar falou agora há pouco, faz busca reversa de imagem. Então você consegue ver imagens iguais a que você está procurando e desde quando elas são postadas. E as mais modificadas também, né? Também. Há um tempo atrás surgiu uma história de que tinha uma cidade chamada Puta que Pariu em Minas Gerais, sei lá, em algum estado aí do Brasil. E aí tinha até a foto do ônibus escrito em cima: esse ônibus, né, vai pra Puta que Pariu. E aí eu descobri a imagem original junto por causa do Tinai. Você busca lá por Most Change, né, a mais modificada, e você descobre a imagem original, que o ônibus não ia pra Puta que Pariu, ele ia pra um outro lugar lá. Que não deve ser muito legal, mas não era esse, né? Mas tem certeza que com o Irma passando agora em Miami, tem uma foto circulando, ou com o Harvey que passou lá no Texas, do tubarão nadando do lado do retrovisor do carro. Não teve notícia? Agora a Irma tem tubarões? Cara, todo furacão a galera pega essa foto e passa, e se você busca pela imagem, você acha a foto do carro com o retrovisor e sem o tubarão, e a foto do tubarão sozinho, assim. É, mas você não precisa fazer, é só pegar do Sharknado, cara. Tem um monte de Sharknado. O Sharknado é um sonho. Seria fantástico se a natureza se juntasse dessa forma. Chega chega de gente. Furacão com tubarões. Tubarões famintos. Nossa. Teve uma notícia dessa de um tubarão que apareceu morto em terra depois de um super furacão desse? Um tornado? Cara, eu só conheço notícia que eu acho que é falsa, do mergulhador queimado no incêndio. Ah, sim. Sim, o helicóptero recolhe a água, né? E leva o mergulhador e joga ele no incêndio. Como? Isso já virou até filme. Essa o é bem antiga, né, Atila? É encontrado. Aquele Black Stories lá tem essa história, inclusive. Tem? No jogo da Galápagos. O mergulhador, você chega na... Tem um mergulhador morto queimado numa floresta. Ah, tá. Qual é o mistério? E era isso? Era um tornado que foi chamado? Não, que tornado? O cara tá prestando atenção em nada, tá pensando no grupo do WhatsApp. Por isso que eu perguntei o quê? Porque eu não ouvi. O cara foi pego por esses aviões que recolhem água de lago, de sei lá onde, de mar. Ah, e foi atirado. E foi jogado, entendeu? Que pariu. Essa é a história. Maravilhoso. E aí eles encontram um corpo carbonizado, mas com roupa de mergulho. Aí uma extensa investigação e descobriram isso. Mas essa história é mentira, né? Tem filme com essa história. Eu vi um filme? Tem um filme. Que filme? Puta, como era o nome do filme? O cara literalmente pegou o mergulho. Não, é uma das histórias paralelas que tá acontecendo na história do filme. Não lembro o nome do filme. Ninguém sabia do cara. Cadê o mergulhador? O cara tinha desaparecido, lembrei agora. É. O cara tinha desaparecido. Ninguém sabia onde tava o cara e foi isso. O cara tava nadando no lago, passou o avião pra pegar água pra apagar incêndio, levou o cara e... Pariu, caraca. Mas tem essa história, virou do jogo lá, Black Stories, Black Letter, não sei qual é o nome dessa porra desse jogo. Uh-huh. É a venda no Net Store. A venda no Net Store. Já virou lenda urbana, né? Não, virou propriedade pública. Morreu no banheiro, quase. Não. You are fake news. Não, mas assim, a gente tá falando disso tudo porque a gente tava se perguntando o que, que a gente faz pra se vacinar contra, né, notícias falsas, essas coisas. Eu ia falar que a gente não pode falar que é vacina, porque senão as pessoas não vão querer tomar, né? Cara, site de piada, você tem... E jokes. Pô, ia ser legal. E graça ia ficar legal. Acho que uma das coisas que mais sinalizam, assim, é quando a galera dá um motivo muito claro pra alguma coisa, sabe? Quase nunca a resposta pra um problema é simples e direta. Então, se aparece uma resposta simples, eu sempre fico desconfiado, sabe? Tipo, ah, não, é fulano por causa dessa conspiração que fez isso pra conquistar tal coisa, sabe? Se deu uma resposta direta de alguém, alguma coisa muito direta e muito simples pra explicar o negócio, quase sempre estão arredondando alguma coisa aí pra... Não sei, não tô conseguindo imaginar sem exemplo. Ah, o que que tá causando microcefalia? Pode ser Zika? Não, é a Fundação Bill Gates, o Instituto Rockefeller, que tá fazendo isso pra... É, rolou isso também. Sabe? Pra controle natal no Brasil. Eu dizia que o Zika tinha sido desenvolvido pelo Instituto Rockefeller, né? É, aí é tem isso. Que... Sabe, sempre tem que ter alguém malvadão, bilionário por trás, assim. Mas na verdade era porque tinha uma patente, né? É isso? Isso. Da descoberta do vírus de uma pesquisa que foi financiada pelo Instituto Rockefeller. Não foi isso? Ah, não. É, o que aconteceu de verdade foi que a Fundação Rockefeller bancou durante a década de 40 a 60 na África muita pesquisa em cima desses vírus que causavam febre, e alguém isolou o Zika de lá, fez uma linhagem de laboratório, e você podia comprar essa linhagem de laboratório se você quisesse testar esse vírus. Uhum. E é praxe mesmo, se você tiver autorização, claro, mas quiser comprar, por exemplo, sei lá, febre amarela, existem vírus atenuados de febre amarela aqui da década de 1900 e bolinha do Brasil, que você pode comprar e testar porque ela foi feita para laboratório, para desenvolver vacina, inclusive. E aí a galera pegava o produto no catálogo e falava, aqui, os caras têm isso no catálogo lá e compraram isso e estão soltando aqui. Eles são donos do vírus, exato. É foda. Pô, Atila, essa é uma informação técnica, difícil para um leigo entender exatamente o que, que ela é, e ela é fácil de se tornar outra coisa, né? Essa história pede para se tornar... Tem um nome ali, ó, que é o dono dessa porra, é o Instituto Rockefeller. É fácil dela se tornar uma história. Se você entra lá no Google Patents ou coisa assim, procura, você acha o negócio, né? Então fica bem difícil mesmo de você... E às vezes a história falsa vem disfarçada, essas fontes... Então, sabe o que acontece? É o do Beócio que eu tô falando. O cara leu um negócio desse, ele não é um estudioso, não tá envolvido no meio acadêmico, não é um pesquisador... Uhum. Ele não domina essa linguagem e essa área, certo? Sim, sim. Então, caralho, você não tá descobrindo a pólvora. Porque aquela informação não era secreta. O cara não nem invadiu um escritório do Rockefeller e achou a pasta. Sim. Sabe qual é? Aham. Uhum. Mal sabe ele dos outros vírus. Exato, tem essa informação, informação pública, e ele não é um gênio que juntou as... Não é um cara que olhou o mapa mundi. Você sabe quando você é criança, você olha o mapa mundi e você vê o Pangeia, você acha que você é um gênio? Que quando você vê que encaixa, é absurdo. Nossa, encaixa tudo! Sabe, aí depois você aprende que era o Pangeia, e aí é a vida que segue, né? Muita gente não sabe que é isso até hoje. Mas... É, tipo assim, olha, todo mundo sabe disso já. É, então, o cara, ele tá tendo uma genial conclusão na cabeça de merda dele. Entendeu? Porque o cara não tem capacidade, porque não estudou o suficiente e não tem conhecimento técnico pra saber daquilo, e ele toma a conclusão mais merda possível, sem Sim. consultar ninguém que possa saber. E aí ele junta com aquela outra história de que a família Rockefeller é uma das 5 famílias que controla o mundo inteiro, né? É, não, aí vai juntando, a conspiração vai ganhar o corpo. É, tem essa, né? Mas é ignorância, cara, ignorância é foda, é o problema da ignorância. É que nem você ouvir falar que o carro tem motor explosivo e achar que ele é uma bomba. É bem isso mesmo. Quando o pessoal fala de educação pela internet, educação à distância e tudo, tem uma galera bem radical que fala, olha, não precisa mais de professor, né? O conteúdo tá todo lá. Isso. E eu sempre falo, olha, uma coisa é você ter acesso à informação, outra coisa é você aprender e entender com ela. Meu, porque você tem muita gente que tem acesso à informação e distorce ela até que a mensagem fique do jeito que ela quer. E às vezes tem que querer mesmo, né? O conspiracionista é o cara que ele teve acesso a todos os fatos que você teve, só que ele juntou, ele amarrou esse quebra-cabeça com fita crepe, cola e chiclete. E deixou de fora algumas peças. Deixa de fora. Que interessam deixar de fora. É bem seletivo na hora de fazer a amarração, né? Mas é isso mesmo, né? Você ter acesso à informação não quer dizer que você vai saber aproveitar ela. E às vezes você precisa de uma expertise mesmo pra poder juntar aquilo, né? Uma vez e aprender não é simplesmente ter alcance no conhecimento. Você realmente precisa de alguém que te passe a informação de uma forma didática. É claro que depois de um certo tempo você consegue absorver e aprender sozinho, mas durante um período da sua vida você tem que ser orientado. Sim. Uma vez eu vi uma charge que ilustra muito bem essa diferença de conhecimento e informação. Era um quebra-cabeça. Sabe quando você, imagina que você virou um quebra-cabeça, abriu a caixa e virou as peças todas no chão. Então elas estão todas desordenadas, está uma zona. E aí ele está dizendo, isso aqui é informação. E aí depois outro quadrinho era o quebra-cabeças montado. Isso aqui é conhecimento. Entendeu? A informação, ela tá toda zoada. Ela tem de todos os tipos. Ela tá bagunçada. O conhecimento existe quando você pega essas peças e você encaixa corretamente de uma forma lógica e racional, né? Porque senão a informação sozinha não é conhecimento. Você precisa organizar, categorizar e encaixar os fatos. Então não adianta a gente olhar para o quebra-cabeça desmontado e achar que a gente tá vendo o que ele é, porque a gente não está vendo. E tem hora que não tem jeito, cara. Eu fui fazer o Nerdologia sobre livre-arbítrio e vários livros que eu peguei falavam, olha, o problema do livre-arbítrio é que a gente não tem, mas se você fala para as pessoas que elas não têm livre-arbítrio, elas se comportam mal. Se você fala para as pessoas que elas não têm livre-arbítrio, elas ligam ou foda-se e se comportam muito mal. São muito mais estúpidas, são muito mais egoístas e por aí vai. Eu falei, putz, tá aí o fechamento perfeito pro episódio, né? Então tá ótimo. Aí peguei outro livro, o cara falava a mesma coisa. Peguei outro livro, o cara falava a mesma coisa. Eu falei, perfeito. Tem o fechamento do episódio para contar isso aqui. Encaixa com o meu ponto de vista sobre o mundo, dá uma história legal, dá para encerrar. Aí eu falei, não, vamos ver qual que é o artigo que testou isso. Aí eu fui ver todo mundo citar a mesma referência que é um trabalho, uma pesquisa feita por um departamento de marketing, no sentido de que não é uma pesquisa de um departamento de psicologia grande, com muita gente, com, sei lá, 12 pessoas, e ninguém mais reproduziu aquilo e todo mundo questiona aquele achado. Olha aí. Então você mesmo, apesar de ver várias fontes, você mesmo foi lá cutucar. Era tão mais fácil concordar com aquilo e falar ótimo, legal e terminar contando essa história, sabe? Mas você... você vê, você duvidou da própria premissa lá que tava sendo reproduzida. É que nem a história lá da fake news aí, da mensagem subliminar, né? Você pisca lá pipoca, sei que lá, as pessoas comem pipoca. Isso não é assim de verdade, né? Mas o Silvio Santos acredita. Porra, ele fica piscando exatamente. E ele pisca, ele não consegue entender que é uma mensagem subliminar. E ele tem que ler, ele tem que conseguir ler. Então é uma piscada amorosa. Ela vai... Não, ele extrapola, né? Ele, pô, se 5 microsegundos disso já dá uma mensagem, imagina 3 segundos, né? É o que eu falei, as pessoas falam assim, olha, os caras estão botando mensagem subliminar no cinema pra você... Aquela história daquela pesquisa, né? Botando pra você comprar Coca-Cola e pipoca e você ficar influenciado e ir lá e comprar. Sabe o que vende mais Coca-Cola e pipoca do que mensagem subliminar? Propaganda de pipoca e Coca-Cola na tua cara. Vê muito mais. Vende muito mais do que subliminar. Pra que você vai, entendeu? Influenciar as pessoas que talvez percebam e não sabem perceber e tal. Se você pode jogar na cara ali, ó. Pipoca! Coca-Cola! Compra essa porra! É muito mais. Vende muito mais, cara. Se só o barulhinho da latinha abrindo já é o suficiente. O cheiro da pipoca. Exato. A conspiração, ela é deliciosa, mas ela não faz sentido. Entendeu? Se você parar pra racionalizar um pouco a coisa, entendeu? É que nem a história dos americanos inventaram uma caneta que custou uma fortuna e os russos usavam um lápis no espaço, né? Eu já contei uma história. Delícia se falar. Eu já contei várias vezes. É fake? Então, é fake. Porra, Atila, não faz isso. Pra começar, né, o Atila, pra começar, o grafite não é bem visto, né, no espaço, né? Assim, não é... Ele é uma substância que não é muito adequada pra se usar dentro de uma... Você vai fazer pó de carbono no espaço, o oxigênio, bota aquilo ali pra pegar fogo. Você não tem como limpar pozinho de carbono de uma cabine. Uhum. Né? Aquilo ali é super combustível. Então, assim, é um perigo. Qualquer coisa inflamável dentro de uma... Cápsula. De uma cápsula espacial, obrigado. É um problema enorme. Então os caras, os russos também tiveram que adotar isso rapidinho. Mas isso seria uma preocupação russa de verdade. Certo? Temos que levar aqui. You are fake news. Qual foi a fake news que você mostrou no site que deu mais repercussão? Assim? Eu guardo no meu coração aqui um dos primeiros que eu publiquei lá no site há muito, ó, há 15 anos atrás, que era uma história dizendo que um sujeito tinha encontrado uma câmera nos destroços lá do World Trade Center, numa das torres, e aí quando ele foi revelar esse filme que estava dentro da câmera, ele viu uma foto lá que ele começou a rir e acabou morrendo de tanto rir, que era assim. Sim. Que era? Piada mortal? Piada mortal do Monty Python? Uma piada mortal do Batman. Ele, na hora que essa foto se espalhou na internet, era assim, era um cara na frente, numa das torres, tirando uma selfie, e atrás estava vindo já o avião para bater nas torres. Ah, o turista com o avião, né? Eu lembro dessa foto. Pois é, esse tourist guy. É, o tourist guy, exatamente. Tanto que virou meme, assim, as pessoas faziam o recorte dele e colocavam ele em várias situações. No Titanic. Titanic, exatamente. Colocava ele no Titanic, no Concorde. Exato. E ele ficou muito famoso. E o curioso dessa história é que teve um brasileiro aqui de Campinas que se parecia com esse cara e ele começou a espalhar na internet que ele era esse cara. Inclusive, ele até fez uma propaganda de carro na época. Excelente. Com a carta de Taubaté, assim. Caraca, o fake em cima do fake, maluco. A riqueza do Brasil é o brasileiro. É que nem aquela mulher lá que transou com o Usain Bolt e virou a fulana Bolt, você lembra? Tem isso? Teve. A mulher transou, ficou uma noite com um cara, e aí eles fizeram umas selfies. Certo. E assim, ele tava acordado, foi situação normal de, sei lá, chamego pós-trans. Não foi que nem o Justin Bieber. Não, ele tava acordado, ele tava olhando pra câmera, né? Não foi nada errado. Sim. Eles transaram e tiraram umas selfies ali e tal. Não. E aí ela lançou essas fotos online. E aí ela ficou famosa no Brasil e no mundo, porque ela tinha transado com o Usain Bolt. Mas ela se chamou de fulana Bolt? Eu não lembro qual era o nome dela, mas era tipo fulana Bolt. Caraca. E ela fez evento nos Estados Unidos, né? Fez uma grana. Sério? Fez, eu lembro que ela tinha uns eventos aí. Mas parece que ela não gostou muito, não, porque ele foi muito rápido. Pergunta mais séria: que existe uma rede de televisão nacional que parece que copiou. O formato do infarto. Não, que... Olha, esse seu comentário é fantástico, viu? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.